Sim. É sempre bom. Bate bronca, pô. Bom. Sai fora, você me ganha. Vocês atravessaram o corredor que tinha os espelhos que davam tontura, uma tontura nauseante, que dava... Dava o que mesmo? Dava psíquico. Dava psíquico. Aí atravessaram ele de olhos fechados. Chegaram naquele outro corredor onde tinha a única porta de saída, numa câmera toda escura, que a sereia entrou, acionou uma alavanca, começou a piscar uma luz que dava exaustão. Deu exaustão no grau, começou a piscar essa luz, né? A Ciel acionou a alavanca novamente, e aí a porta abriu e saiu um, a Ciel em forma de gorila, saiu a monga de lá de dentro. Atacou todo mundo. Conheci. Atacou todo mundo, derrotaram a monga, né? Aí foi o Griel e o Theon investigar pra ver o que tinha acontecido, né? Como é que saía dali e tudo. Chegaram à conclusão que não era Ciel. Aí o Theo foi e acionou o negócio, transportou os dois pra outra sala, aí ressuscitou a Monga Ciere, apareceu a Monga, Griel e Theo, começou a atacar o grupo. Na outra sala vocês mandaram mensagem pra quem tava lá embaixo, a Ciere falou, ó, tem os macacos não somos nós, eles são de outro plano, tem macaco aí? E aí vocês atacaram os macacos e foram pro... O Griel voltou, né? O Guiel voltou e aí explicou o que estava acontecendo. O Silêncio ficou desconfiado, foi engraçado. Que bom que o Theon estava lá, senão seria banido. É. É verdade. E aí foi todo mundo pro andar superior. No andar superior era um salão que estava cheio de mosaicos multicoloridos na parede. E dizia para você falar o animal que ia te guiar no caminho adiante. Ou você morreria pelo ácido. Né? O Guiel sabiamente olhou e falou, ah, morcego, a porta abriu. Ninguém entendeu nada, a maioria nem viu o morcego. Eu também não vi nem voando. Eu cheguei e o morcego tava... Aí chegaram num outro salão, que tinha alguns ladrilhos faltando no piso, e os ladrilhos estavam andando pra lá e pra cá. Nossa, foi um inferno. Foi um inferno. Depois de muito pestanejar, vocês descobriram que quando ninguém tá olhando pros ladrilhos, eles estavam inertes. Ideia roubada do Dr. Who. Mas tinha um que queria fugir, rato. É, tinha um que queria fugir. É o anjo lamentador ao contrário, isso daí. Né? Quando descobriram isso, fecharam os olhos, foram tateando, montaram o sudoku no chão, a porta seguinte se abriu. Ele fez isso só pra saber que eu, se olhasse eles, nos olhares para de mexer, por isso que eu tentou fugir. Na hora que você olhou ali, saiu correndo. É, vocês largaram a porta pra trás aberta. Falei, vou botar um ali estrategicamente. Se a galera empacar, tem isso daí. Na hora que ele foi olhar, foi fechar a porta, viu o bichinho lá. Né? Isso aí não foi intencional. Eu já tinha percebido que tinha um tava tentando fugir, mas eu acho que você tinha esquecido dele, aí você deixou ele lá. É, larguei lá quietinho. Eu lembro que você falou, tinha um que tava passando o pé na porta. Eu falei, exato. Quando que ele vai falar isso de novo? É que nem olhou pra ele, né? É. Ficou lá parado. Ficou parado, exato. Ele coincidiu que deu certinho, que ele foi lá pra fechar a porta. Quando vai fechar a porta, vê o bichinho lá, e o bichinho levanta e sai andando. Foi a dica que vocês precisavam. Passaram por isso, chegaram na outra sala que tinha um octagrama no chão. Que era o Teorema de Goráspita, né, que a resposta era só um dos quadrados. Treinaram aquilo, abriram a porta, saíram numa outra sala que era mosaico pontilhado, multicolorido, espalhado por tudo. E só o Griel enxergava naquele monte de cor, né, com a habilidade especial dele. Ele enxergava um caminho azul pelo chão e foi guiando todo mundo. E aí chegou no último, no canto da sala, um quadrado azul, pisou ali, teletransportou pra outra sala, e aí quase que deu merda, porque foi todo mundo pulando e trombando um no outro, né, a outra sala igual, andaram, atravessaram a sala inteira, e aí, teletransportaram, saíram num outro salão, um salão que tinha oito portas, né, cada porta mostrava um portal, e além do portal, um ambiente diferente, deserto, praia de nudismo, floresta, né? Vários ambientes diferentes. E no chão, um outro mosaico multicolorido. Quando o Graham entrou na sala, ele olhou pro chão e falou: eu sei qual porta a gente tem que ir, é a porta número 5. E aí vocês foram perceber, alguns perceberam, outros não. Que no chão, vem quem lá? Cadê? Cadê alguns perceberam, outros não, que no chão, no meio do mosaico, estava camuflado o número 5. Começar. Tá com tosse assim também? Menos à noite. De noite o bagulho. Direto não, começa a falar muito. De noite o bagulho faz. Ainda teve doeu lá também, porque eu pausei de qualquer forma, né? Cabeçudão. Aí chega lá, não é, tem um... É o homem de boa do outro dia. Que bota? No outro dia eu pedi pra ele abrir o portão, achando que era um de vocês. Era um rapaz pedindo comigo. Um dia. Não, não. Hã? Tinha água, não tinha. É água? Isso é o mais triste, né? Pra mim, de água. É o mais triste, né? O mais triste é que tem pessoas que não dá. É. Nem atende. Aí? É? Triste, né? Bom, atravessaram a porta número 5. E mostrava. Acho que era o deserto, né? Deserto. Não, não mostrava. Pantano. Gelo. Não, gelo. Gelo. Mostrava o gelo. E aí vocês saíram no local onde vocês se encontram agora. É um salão circular, encravado no cristal que compõe a torre. E no chão tem uma tabela, linhas e colunas, e um monte de inscrições nessa tabela no idioma élfico. E vocês estão cercados por 8 criaturas fantasmagóricas que os atacam assim que vocês entram dentro do salão. Primeiro de tudo, vocês vão rolar a iniciativa. Posição dos bichinhos. E posição dos bichinhos. Eles estão cercando a gente, né? Cercando vocês. Tipo assim, vocês são 8. Sim. Tem um bichinho em cada um de vocês. Então, bora. A gente tá em círculo, né? Assim, então. Bom, tem um espaço. Na verdade, não, né? Eu acho que não. Deve ter um pessoal. E vocês foram atravessando o portal e saindo no centro dessa câmara aí. Então, a gente tá em linha. Ah, então tá certo. A gente tá meio que em linha. Quem foi pro segundo a sair? Ó. É da mim, o segundo. Fui eu em segundo. Depois? Pode ser eu. Depois era o. Era o G. o Carps. Ah, qualquer jeito. Ah, eu lembro pela ordem. Todo mundo apanha mesmo? Foda-se. Qualquer jeito. Todo mundo se fudendo nessa porra, né? Ele tem carisma 15 ou mais? Uhum, tem. Tem, é fantástico. Sorry. Legal, tem 2 em mim. Bom, joga em iniciativa então. Você tá flanqueado. Não, assim. Como que eles apareceriam? Não sei. Eles aparecem flanqueando, Jeff? Hã? Eles apareceram flanqueando eu, no caso, que eu, foi eu e a Nick. Ah, no caso, sim. Por quê? Eu acho que apareceu um aqui no seu pescoço. É, flanqueando você. Mas dois, minha frente. Tem dois flanqueando você. Atenção, mas tem um que é então pequenininho. Na sua frente. Hã? Ele é pequenininho, não. Ou é tamanho normal? Então acho que aparece um do lado do outro, né? Droga. Não, flanqueando o Gabriel. Então flanqueando o Gabriel. Quero jogar com vantagem. Não, tá flanqueando, mas falando. 26. 26. 9. 9, 9. Griel. Nossa, que baixo. 9. 16. Ciere, 16. Oito, Lisbeth. Nossa, Lisbeth, o que aconteceu? Quanto? 8, ele não. Deu uma recaída. Isso é o bônus enquanto é menos. 14 top. Não, agora é mais 4. Ah, é, agora você pegou o vídeo. Agora aqui, é né? Mais 4. Então, 16. 19. Todos anotados. 2, 4, 6. Falta o Celerim. Então, 30 tá e... Nada. Bando é baixo. Você esquece o que acontece se matar? 29. Eu vou dizer baixo. Vai se fuder. É, eu tirei 12 no dado. Você esquece de saber o que acontece se matar? Olha lá pros meus carinhas aqui. É, eu queria saber. Eu queria tempo pra matar um e depois se aparecer outro de novo, vocês vão resolver. Sim. 15. Que aí a gente segura o som. 17. Então, vamos ir matando. Vamos ir batendo até morrer um. Não mata agora. Você é o primeiro? Tem quanto de bônus? 20. Certo. O inimigo está aqui. Se você ficar segurando ele daí, eu não consigo enxergar nem por dentro. É, eu vou fazer tá. Meião. Você não fez pequenininho pra gente focar individual? Não, eu fiz grandão. Cara, porque tá no chão o negócio. Tá no chão o negócio, tá todo mundo olhando ali no chão, todo mundo tá junto. Vocês podem se juntar mais na mesa, ficar pertinho, calor humano é sempre bom. Mesmo tá caindo em cima da mesa. Não tem um pequenininho aí? Não. Eu trabalho melhor com coisinhas pequenininhas. Não, tem um grandão pra todo mundo ver. Melhor. Troca o óculos aí que trabalha mais de longe. Que é o binóculo? Invertido? Então vamos lá, eu vou soltar isso em cima da mesa e a gente vai rolar o combate. Eu vou perguntar pra cada um de vocês, o que, que você vai fazer? Próximo, o que, que você vai fazer? E vou indo. Faço a ação do Alip e volto. Entendeu? Uhum. O que, que você vai fazer? Ah, eu vou fazer isso, isso, aquilo. Ok, rola os dados aí e me dá o resultado. Fulano, o que, que você vai fazer? E vamos agilizar o combate assim. Exato. Eu não vou esperar rolar a agilidade de vocês. É, faça que nem o Gregor. O Gregor já está fazendo os ataques dele, já está rolando os danos. Qual o seu menor acerto? 26. Acerta. Eu não sei, vai ter que ter uma resistência no cara. Acerta. Por que você não fala CA e a gente ia ver se acerta Sim, ou não? Sim, eu falo CA. É, nesse combate é bom, porque é dinâmico. É CA deles é 12. Nossa! Ok, como é o bônus, acerta. Você acerta. Só o bônus, acerta. Mas rola, mas vai que grita. Aqui, ó. Com força você acerta. Você que é. O que me lembra que semana passada eu não peguei. Mas... tirei vários 20 no combate com o Camondo e não peguei. Você tirou um mesmo? Nossa, verdade, hein? Você não pegou as cartinhas? Você pegou 20? Você tirou 20? Será? Você marcou aí o 20 dele? Foi na... crítico natural. Eu nem sabia. Nossa. Eu nem sabia. É, Gabriel, já tá rolando os dados. Ele é o primeiro, ele já rolou os dados, tava fazendo os dados. Ele não é o primeiro. Como não? Ele, o Celerinho é o primeiro. Ele é um dos primeiros. É isso que eu perguntei, porque vocês de bom. Eu vou soltar isso aqui. Vocês querem mudar a configuração da mesa? Vim todo mundo pro lado de cá, todo mundo pro lado de lá. Vim todo mundo mais pertinho. A configuração que eu acho é tirar essa caixa. Ô, Celerinho. Ô Jeff, aqui dá por aí? Dá por aqui também. Isso, põe aqui, aqui tá copos, legal pra todo mundo, eu acho. Você não quer ir depois de mim? Porque você não quer vir pro lado de cá pra não ficar de ponta cabeça? Depois, tá. Pode ser. Ah, não, não quer vir mais pra cá pra não ficar de ponta cabeça? Ah não, isso eu vou fazendo quando for. Quando a gente for levanta. Ver. Tudo bem, então estende aí. Põe aí de um lado. E divirtam-se. Celerinho, você é o primeiro, o que, que você vai fazer? Eu. Ah, pausa. Imagina o seguinte: vocês estão pisando no negócio. O negócio, ó, ele pega. Só pra vocês terem uma noção. Já pegou mesmo? Ele é desse tamanho aqui, assim. Isso é, é isso. É. Nossa, é um painel gigantesco. É gigante. Quase a sala inteira. Pega quase a sala inteira. Então vocês estão olhando e vendo letras desse tamanho assim no chão. Tá? Então isso é uma dificuldade adicional que vocês têm, porque vocês estão. Tem dificuldade pra ler o negócio. Acho tradicional é que só lê quem lê elfo. Ideal, eu estou meio tonto. Só lê quem lê elfo. Quem não lê elfo. Depois eu vejo o que eu vou fazer. Eu leio qualquer coisa. Não lê elfo. Deu um hold. Ok, ele vai depois de mim. Então a Lisbeth vai ter uma dificuldade adicional pra trabalhar com isso daí também. Eu falo assim, ó, Griel, tô meio tonto com essas letras muito grandes. Vê o que é isso no chão, depois eu vejo o que eu faço. Ok, Griel, o que você faz? Você nem deu hold. Ok, Jeff, parece um fantasma? Ai. Exatamente. Excalibur no fantasma que tá do seu um lado. Um crítico. 20, natural. Ok, dano. Somos D10. Vai me falando os danos que vai dando. Quanto que tem de vida? 500 mata? Não. 522. Não matou nenhum. Então mais 3 ataques. Mais 2 ataques ainda. Ok, depois do Griel. Murin, você. Eu vou atacar o todo meu lado. Ele tá jogando dados. Eu dei um hold pra depois do Griel. Então, acelera. 156. Mais 156. Mais 156? É. Aí você consegue eliminar o primeiro fantasma. O que acontece? Nossa, esse aqui é que ele se desfaz no ar. Só? Só. Não, pode esperar, tem, às vezes tem que esperar a rodada deles, né? Ah, então se desfez no ar. Tá. Ok, o bônus eu vou eu usar. Eu tenho conhecimento de espírito. Pulso de ação. Eu sei que ele realmente desapareceu ou ele só. Não, pera, não vou. Meu turno acabou. Ele realmente sumiu da existência. Sumiu da existência. Tá. Ele foi desintegrado. Ele morre. Celerinho, Celerinho. Tá, Griel, você já fez sua parte agora, eu acho. Se concentre nisso daqui no nosso chão, eu vou cuidar dos outros. Ok, vou fazer isso então. Mísseis mágicos. Cuidado, ele é bem resistente. Tudo bem, eu ignoro parte disso. Mísseis mágicos? Tá atacando qual? Fogo tá em mim. Ok, Murray, você. Pode seguir. Quanto ele rola dados? 7 e 6 mais. Se juntem, então, se juntem. Os arcos, eles têm a Brecel, a carga do anel? Não, tem a aparência do fantasma só. Eles não têm uma forma definida. Vagamente uma forma humanoide, mas como se fosse um pano de chão cortado no formato de um corpo que tá chacoalhando e é meio dono. Fúria, certo. E vai meter a machadada neles. Certo. E quem é esse barulho? Meu. Pode? Tá seco já? Depois do Morin, vez dos fantasmas. Vez dos fantasmas. Tá bom, obrigado. Um dos ataques eu vou usar a habilidade da manopla. O Grel eliminou um, certo? Você não tem mais ataques nesse turno, certo, Grel? Atacando o Grel aqui. Atacando a Toph, atacando a Ciere, atacando o Murin, atacando a Lisbeth, atacando o Theo e atacando o Celerin. O meu é com desvantagem. O meu também é com desvantagem. Ok. Desvantagem no Griel. Errei. Desvantagem na Toph. Eu tenho mais um ataque. Esse meteoro, os três tracinhos, é... Ok, na Toph eu acho que eu acerto. Quanto deu? 15 mais... Ah, de valor. Mais 13. Acertei isso. Masculino, 28. Ok, segundo ataque na Toph com desvantagem. Não, agora normal. Ah, agora normal? É. Então tá, então 20 acerta? Não, 24 acerta. Não, tá. Então Toph, você perde 26 pontos de dano, pontos de vida. Isso aqui. E joga um save throw de constituição, dificuldade 22. Jeff, será que. 253 de dano. 253. Ignora a resistência se quiser. Não tem. Hoje é um dano. É um dano de possessão do dano sim ou dano. Dano necrótico? Dano necrótico. Tá, ó, tem vantagem por causa da imunidade do dano. Ok, todos os danos são necróticos. É que bateu tudo certo. 22. Dois ataques no Murray. Passei. 22, passei. Passou? Murray, 20 te acerta. Não. 21 te acerta? 20 acerta? Então toma dois ataques, você perde 52 pontos de vida, joga dois save throw de constituição e dificuldade 22. Quanto que eu perdi de... 26. Lisbeth, dois ataques em você. Passou 22 de dificuldade. 19 te acerta? Então nenhum dos ataques acerta você. Eles vão com, ele vai pra cima de você com aquela mão fantasmagórica, né? Você só esquiva assim de leve e não consegue te atingir. Tem que ataque na Ciere. Dois ataques na Ciere. Nossa, na Ciere acertei os dois. Ciere, 52 pontos de dano. De que tipo? Necrótico. Doído. 25 então, né? 26. Metade é 26. Dois semitrô de constituição. Pra ficar o quê? Dificuldade 22 pra perder ponto de vida máximo. Mesma quantidade. Celerim, 200 e pouco de dano, né? É, 253. Tá, não destrói ele, tá? Ele fica bem ferido e ele revida os ataques em você. Ô, louco, fica bem ferido, do Guilherme precisa de 600 pra matar. Ah, tá sangrando agora. Tá 100 nos dois. 20, se você acertar? É. Putz, tirei um 19, vou adicionar um D6. Passou. Passei. Eu pensei que o 19 era mesado, se for tirar um 19. Não, 19 no total. Ok, perde 52 de vida. Quantos ataques? Dois ataques. Dois semi-foro de constituição. Quantos dá 26? 22. Exato. É, dois ataques. 26 cada ataque. Gente, não consigo pensar uma palavra aqui. Um crítico. Um crítico? Dá uma cartinha aí. Pega a cartinha aí. É menor 20, né? É. Ciere, você! Tô no enigma. Tá no enigma? Não tá fazendo nada? Posso tomar uma poção? Okay. Pode. Tomar uma poção então. Theo, você! Vou usar a pulsar mortos vivos. Mais um por dia. Vai ter 35 no 10 ataque, Diante. Você lembra de cabeça? Não. Gui, você lembra de cabeça e pulsar mortos vivos? Não, não lembro. Na verdade, da hora que já achei. Né? Não, é só diferente, tem as duas habilidades. Falei que não é fácil. Destruir, você literalmente mata o morto-vivo, só que... Cada morto-vivo, 9 metros. E tem o expulsor. Wisdom Saving Throw. Fica assustado. Não, mas eu queria... Não pode, tem que se mover de você. Não, destruir, eu já aviso pro Theo que não ia dar certo. Destruir. Se você tiver no nível 17, morto-vivo de nível 4 ou menos é destruído. É, então, é automático. É automático. Mas é nível 4 ou menos. É nível 4 ou menos. Eles não são nível 4 ou menos. Eles têm dano. Então eles podem ser expulsos. Vou jogar aqui 7 saving throw. Mas essa palavra não terminaria com H. Eles têm 600 de vida. Eles não são nível 4 ou menos. 4, 6, mais 1, 7. Depois do Theo. É a vez da Top. Isso aqui é. Qual que é a dificuldade, Theo? Uma falha, duas falhas. Tranquilo. Mais 9. 22. 22? Eu pensei que você ia apresentar o teste do ataque dele. Três deles passam. Amor, deixa eu fazer uma pergunta. Só tenho três que podem, a resposta aqui é normal? Podem atacar. Hã? A resposta aqui é normal? Como a resposta é normal? Ou é tipo coisas RPGísticas? Não, é normal. É um enigma. Respostas normal. São normais. Normais. Só... normais. Ele tinha falado que era um criptograma normal. Eu peguei um criptograma normal, é mudei ele as falou... perguntas, ele... É, ele mudou as mas não mudei as respostas. Não mudei as respostas. Mas é. Seis álipes se afastam do Theo. Mas, por exemplo, um humanoide não apareceria no mundo normal, mas nesse aqui poderia aparecer. Não, é isso que eu quero saber. É, entendeu? Mas não é isso. Assim, então. Tá bom, já? Acho que nem cabe humanoide aí. Não cabe. Cabe. De humanoide. Mas cabe. Forma de vida, entendeu? Nossa. Pro RPG humanoide faz sentido. Pro programa normal, não. Só uma forma de vida. Então. Então, não tem peste. Esse pode não é tá mais 3, né? Esse daqui é muito amplo, vamos ver um tá. Outro. Escolhe seis aí, os seis mais próximos do Theon. Só esse. Joga eles pra borda oposta cinco. Do Theon. São 5. O Theon tá aqui, joga eles todos pra cá. O mais longe possível do Theon. É 5, não é? Pode ser junto? Verdadeira. Pode ser junto? Pode ser junto. Pode ser junto. Sim, tá bom. Eles podem inclusive ficar no mesmo espaço até. É, são incorpóreos. Eles são incorpóreos. Sim, ó. Melhor. Isso, ok. Mas teve três que passaram. Perfeito. Né? Três passaram. Mas com seis pra ir pro caralho. São, então. É, porque eu contei, nossa. São quatro, só que fica, porque tem sete. Sim, eu tô certo. Um morreu. Sim, quatro vão embora, três ficam. Eu fiz seis, então, seis três, testes. Mais só. Um ainda. Eu fiz seis testes só. Falta. Não, aqui tá certo. Passou isso aqui, mas três passaram. Não, quatro agora. Então quatro ficam. Quatro ficam. Quatro ficam. Caralho. Três vão embora. Que eram oito, são sete. Eu fiz seis testes só. Nossa, que bom, Theo. Três deles se afastam. Certo, e eles só podem gastar ação deles pra se afastar do Theo. Tá, eu usei bola de fogo. Já vou usando 42. Dificuldade de passar no DC é 22. Puta que pariu. Então, é a bolinha. O dano e a dificuldade 22. Nove minutos na zona, gente. Esqueci. Ok. Eu posso moldar. Você jogou bola de fogo a geral, né? Pega todo mundo. Pega eles. Joga bem aqui. Sete. Isso. Qual que é a dificuldade? 22. 22. A destreza eu tenho mais. Tudo 22 aqui. Toda dificuldade. Nossa, a destreza tem só mais dois. Masculino. Falhou. Vamos fazer um símbolo. Só com crítica. Falhou. Nenhum deles só passou. Com, só com 20 você passaria. É, nenhum deles passou. Quanto deu então? 42 de dano. 42. É. Eles têm resistência a dano de magia, só 24. Escolhe um símbolo e fazer. É que não dá pra ir fazendo com o que não tá fazendo. Aqui tem outro. Ok. É que eu escolhi um símbolo diferente. Tá? Eu ignoro, mas pelos pontos. Sim. Bom, de Lisbeth, você isso aqui é ficou por último. Qual que é o símbolo de leão, Rafa? Banimento. Banimento? Fazer o Enes. Onde? É o T. Quantos alvos? Eu consigo um só. Um só? Não, você pode aumentar mais de escolher mais, amor. Mas banimento. Ela tem slot. Ela tem de quinto nível. Você tem nível? Não tem? De dois. É claro que ela tem. Acho que eu tenho sim. Deve ter. Ela usou a magia. Usou na Munda. Ah, usou um banimento na Monga. Na Monga. Não, mas isso é. É do. Do Colar? Do Colar. É. Não, tudo bem, mas você pode escolher um slot pra ter mais alvos, entendeu? Então. Ela pode gastar slot pra aumentar a quantidade. É de terceiro nível, né? Beleza? Quarto nível. De... Ou seis aí, já desvendaram tudo? Não. Não? Então você pode escolher duas. Desvendaram alguma coisa? Já. Já foi bastante. Duas criaturas. Tava certo, eu tinha puxado no lugar. Ok, tira eles aí. Esses dois aqui, ó. Tá, vamos ver. Eles estão banidos. Tá aqui. Eu tinha que fazer teste, mas não vou deixar fazer. É, é mini teste fácil pra eles. Nossa, G com ele? Não. É de carisma. Carisma? É, o carisma ele tem alto, mas ele não tem certo. Vamos jogar. Na dia 21. Tá que merda. Dá 21. Ah, então, aí tem alto, mas tem consciência, é um teste. Caralho! Tirei um 18 e um 19 no dado. Mas eles foram pra dentro. Não, não foram. Não. Eles passaram por muito ou por pouco? Passa, ó. Eu tenho mais 6 de carisma. Então 25 e 24 no resultado dos meus testes. Quer aumentar de 6 na dificuldade e gasto ponto heróico. Eu tava pensando nisso também. Se tirar, se tirar um 6, beleza. Se tirar um 6, os dois vão embora. 21. Por causa do. É carisma, que é mais 6 de carisma. Do 24 e 25 meu teste. Se tirar um 3. É 8, mais o. 8 mais 5. 5. Mais 7, 15. 26 a dificuldade. Um deles foi embora. Mais 6, 28. Um deles foi embora. Então, 24 e 25? É, 24 e 25, tá certo. Os dois vão embora. Conseguiu banir os dois. Boa. Temos um minuto pra matar os outros. Legal, foi. Primeiro turno. Celerinho. Consegui. Opa, peraí. Sobrou exatamente. Sobrou 5. Peraí. Caramba, bom, vocês estão só combatendo, vocês não estão conversando entre si, certo? A minha parte não é conversar aqui. Ok. Eu já tinha decidido. Tá. Volta a todos os que foram banidos. E os imortos. Imortos. Ué, você já pegou? Ah, o pessoal tá andando. Você pegou a evidência. Separa aí, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Tá. Quem que tá desvendando, quem tá focado em desvendar o um enigma? Os três, né? Os que retornaram agora cercam os três. E eu tô de forma gasosa, viu, amor? Deixa eles espalhados na mesa. A poção que eu tomei é isso, tá? Eles estão resolvendo o enigma. Mas é melhor que a gente fica junto deles pros batalhões. Já que eu não posso segurar o enigma, eu não vou tomar dano. Eles já voltaram. A manetona é grande, efetivo. Não, eles retornaram. Os que foram banidos pela Lisbeth e os que foram destruídos pelo Griel, que foi destruído pelo Griel, eles retornam. Ah, mas não, do nada surgem mais fantasmas. E cercam os três. Não, o R daqui, ó, não tem, tá vendo? Você não pode dar disperso. É que eles estão vendo o enigma, então teoricamente eles vão estar mesmo. Eles vão ter que ficar andando aqui, ó. Nesse quadro. Eu vou colocar os três assim, ó, pode ser, ó. Tá os três perto um do outro. Certo, certo. Não, isso aqui é liso, tipo. Grial. Feminino, aí, ser, pronto. Nossa, okay. Se eu fazer parte do crack. Os três vão cercar, deixa eu ver. O Theo. Nossa, ele já voltou. Qual os três? Os três estão com medo? Não, esses três que apareceram agora, eles cercam o Theo. Foram três que apareceram? Foi. Dois bonitos e um morto. Sim. Os três cercam o Theo e vão atacar o Theo. Acelerem, sua vez. Desculpa, Luigi. Theo, você não vai bater neles, né? Seja esperto, olha pros lados. Tem três fantasmas. O seu olho tá cercado, tem três fantasmas prontos pra te atacar. Use santuário! Eu consigo, como reação, provocar eles pra eles mudar o alvo? Foca o ponto heróico. Você não tem talento pra isso. Não é ele que vocês querem! Sou eu! Eu tento intimidar eles. Joga intimidação. O que você acha melhor, intimidar ou persuadir? Não, é intimidação, né? Porque você não conversa. Você vai, ai, vem em mim, olha, eu sou mais legal. Mas cuidado, Termin, tem umas manchas aqui, ó, são meio. Você vai tentar parecer mais ameaçador do que o Theo. Ainda bem que eu tive essa. Você pegou de carisma pra esses três novos. Você pegou de carisma. 13, 23, 22 já. Dois falharam. É, 27 a dificuldade, viu? Porra, os três. 22 o meu último. 22. Vou jogar insight pros três. Eles jogam com desvantagem. Eles jogam com desvantagem? Não, deixa eu confirmar. Eu é sim. É o. Esse é meu. Tá, insight. Não, normal. Tem mais dois. Ok, tira um D4. Falharam todos. Os três vão e cercam a Toph. E tira um D4 em qualquer jogada de ataque ou save throw que quiser. E é 20 chess. Tá, o 4 é. Um D4. Foi. Pronto, tem, tirei esse do ciclo. Depois do Celerim, Griel, tá focado no Enigma? Eu, com certeza, tô ok. Aqui. Murin, tá focado no Enigma? Não, tô, vou bater. Então vai. Bate no que eu já bati. Esse Murin. Mas já voltou tudo normal. Não. Só os que morriam ou morreram. É verdade. Vou focar isso aqui. É que tem um que eu já dei. É que voltou agora. O que bateu esse aqui, o Tortinho. Eu acho que ele tá na minha vida. Onde, por isso que ele já tá deformado. Se não for dentro, foi o. Ok, Murray tá indo. Gritou? Vez dos fantasmas. Quando o Murray vai, os fantasmas também vão. Tá. Três fantasmas atacando a Toph. Córrego, isso aqui já sabe. O primeiro, obviamente, flanqueando, vai jogar normal. Os dois ataques. 24 acerta. 20 acerta? Não. Não, 24 acerta. Então ele erra os dois ataques. O segundo também vai atacar flanqueando, então anula a desvantagem. Calêndula. Furia 4. Ok, 17 mais 3, 30. Não tem desvantagem, só no próximo turno. Certeza? Acertou uma vez, já era. Ah, é quando chega no seu turno zero. É. Ok, então vou rerolar o ataque do primeiro. Então, ó. 24 e 30. Não. Acertei. Não lembro os dados que tinha dado no primeiro. Então deu 2 acertos. Deixa eu baixar a conta 2. 21. Errou. Corre no cristalino. 2. Quê? A resposta do enigma. O córrego cristalino. Você gritou isso em voz alta? Eu gritei em voz alta, córrego cristalino. Não, primeiro eu vou resolver. Você acha que não? Eu gritei. Olha esse ataque. Dá pausa meio, todo mundo. Meio. Deixa eu olhar, deixa eu ver se o cara acertou. Eu praticamente dando o máximo. 18, 29, mais 13, 42 esse. 74. Bom, o que o Morgan tava batendo tomou mais 74. Ok. Só de tentar fazer isso aqui já ajudou muito. Acertão? Serve pro de constituição. Pera aí. Deixa eu resolver o ataque na top que eu tava fazendo. O fogo machado. Faltava o ataque do último. Ele não pega fogo. Só dois com vantagem ou normal. Voltou que eu matei também? É, esse aqui. Não precisa fazer o teste não, esse é incorpóreo, você não pega fogo. Nossa! Mas eu tenho D4 a menos. Tenho D4 a menos? A gravante salvou, hein? Salvou. Tá. Você. 27 acerta? Acerta. Ok. 24 acerta? Acerta. Mas não é nem 24, é mais 3, 27. Então eu acertei 4 ataques na top. Ih, esse vai ser. Esses fantasmas. Ok, 104 top. 104. Então eu tô em 104 de dano. 104 de dano. E 4, e 4 saving throw de constituição. Ó, primeiro. É 22. Falei no primeiro. 26. Por que 26? Já reduz a sua vida máxima, 26. Ah, não, peraí, você tá sendo ajudado desde 21. Não, falta. Ah, tá longe dela? Não, não tô. Sua vida máxima reduziu pra 20. Então, você reduziu 26 pontos. Mas eu não quero somar o dela. Esse 17 aqui eu passo. Não, não passo. Não passo que é 22. 22. 52. Não. Só tirar 18. Quer adicionar D6? Não, falei nos 4. Quanto que eu perco de vida? 24. Caí. É quem queria cair, acho. Não, eu queria cair. Não sei se você tá longe dela propositalmente. Não, tô longe dela propositalmente. Eu escolhi não receber o bônus dela, é isso? Não, sim. Vou cair. Mas eu acho que não tem essa opção. A Nesbitt tem a opção. Se ela não responde, ela não dá, mas eu posso não receber. Eu acho que não. Não, por quê? É uma aura. Você não tem como bloquear a aura. Tudo bem, eu pedi pra ela então tirar ela da aura. Não pediu. Tá bom, Liz, a gente tem a aura da sua aura de proteção. Pronto. Pedi. Você derrou isso? É? Você derrou isso? Eu falei agora. E caí. Por que? Por que sim? Não, não quero cair, eu não quero a proteção dela. Caramba. Vocês brigaram? Não, não brigamos. Não colou o véu pra noite rolar, Elizabeth, com você? Não, não tem chana, mano. Claro que tem. Ok. Ok. Tô a ficar, então. Sim. Tá viva? Não. Não, tá, se eu cair, eu tô morto. Não, não tá. Eu perdi quanto de vida máxima? Perdi 104. Mesmo dano que você tomou. Mesmo dano que tomou. Fora do dano que eu já tinha tomado bem antes. Mas eu tenho 200 de vida. Você tinha tomado 52. Eu tenho 200 de vida, faz as contas. 104, 208. Mas não, o tanto que eu tinha apanhado. Você tomou 104 da vida atual e bom, 104 da vida máxima. Morta, Toff não tá. Eles porque... não somam. Tá morto, morto. Eu caí todo. Morta não tá não. Porque nenhum dano é suficiente pra ultrapassar o dobro da vida. Como não? Vida máxima ali. Então, vida máxima. Do seu máximo de vida, não do seu atual. Se você fosse curado, você não chegaria até os 200. Você chegaria até 100 só. Então, e eu cheguei aos 100 de vida, eu tomei isso de dano já. Entendeu? Eu perdi 100 de vida, certo? Só que o meu máximo é 200. Eu perdi esses 200, agora eu tenho só 100 de vida. Mas já tomei dano. Só que ele só tomou o dobro disso, então só caiu, não morreu. Sim, eu caí com 0 de vida. É, e os danos são fracionados. Cada dano, cada ataque é 26 de dano. Não, entendeu? Sim, mas nesse combate aí só tomou 150. Você tinha tomado dano antes desse sim, combate? Sim, tinha. Ah, tá. Eu estou falando, eu tomei já dano antes, não me curei, entendeu? É isso que eu tô falando, eu entendi. Não, tá. É que pra mim você tinha somado 104 duas vezes. Vamos lá, vamos voltar. Os três fantasmas cercam a Toph, atacam ela com tudo. Derrubam ela, a Toph vai a óbito. Derrubam a Toph no chão. No exato momento em que o Griel olha pro alto e grita, corre o cristalino. Deu certo. Quando você grita isso... Não, deu ruim. Quando você grita isso, o chão começa a brilhar, emitir um brilho azulado. Certo? Esse brilho, ele se expande, cobrindo toda a sala, ofuscando os olhos de vocês e fazendo com que todos os fantasmas desapareçam, vítimas desse brilho. Os fantasmas desaparecem e a sala se desaparece. Quando aquela ofuscação do brilho desaparece dos olhos de vocês, vocês se veem num outro ambiente. É uma outra sala circular como a anterior, certo? No solo, vocês veem entalhado em alto relevo, tá? Uma mescla de alto e baixo relevo, tá? Em joias de diferentes tonalidades, diferentes tipos de joias, tá? Vocês veem entalhado uma imensa figura do rosto de Glória que cobre o solo da sala inteira. Tipo um tal, tipo... Os olhos de Glória são esmeraldas desse tamanho. Os cabelos dela são é como se fosse um veio inteiro de ametista ondulante. Outra daquele que ele derruba. Tipo, acho que a pele dela é feita de um. Que cristal que tem mais ou menos a tonalidade rosa assim? Quartzo rosa. Um quartzo rosa, né? Enorme, que cobre quase que todo o piso dessa sala. Ao redor, assim, nas paredes. Ao redor, nas paredes, vocês veem retângulos, tá? Diversos retângulos, certo? E esses retângulos, vocês veem eles como se fossem portais. Além desses retângulos, vocês enxergam lugares, tá? Vocês enxergam o exterior da torre. Vocês enxergam cada sala de cada um dos outros andares, com iluminação perfeita, certo? Vocês enxergam algumas salas do castelo e vocês enxergam diversos pontos das ruas da cidade de Lenore inteira. A gente tá tipo numa guarita? É, a gente tá tipo essa câmera da cidade, a torre de vigia da cidade. É uma torre de vigia. Pô, tô fazendo magia aqui, ó. E pelo menos tava de dia ou de noite? Já nem lembro. Tava de noite. De noite. A gravante salvou muito. E o que foi? O agravante foi que salvou. O gravante, pelo agravante vocês conseguiram? É. Peguei o agravante e o resto foi isso. Você tava querendo ir pelo, tipo, bom, de vida, era muito amplo. E aí, vocês em pelo menos quatro dessas telas, tá? Que mostram pontos diferentes do céu. Vocês conseguem reconhecer pontos diferentes do céu porque a configuração de constelações que são exibidas nessas telas são diferentes. Então vocês estão observando quadrantes diferentes do céu através dessas telas. Cadê um ponto cardeal? Basicamente. Eu reconheço. Hã? Eu reconheço. Sim, você consegue perceber nitidamente. Não, não. Ah, é? Desmaiado. Sofre desmaiada no chão. Tá certo. Pessoal, estão muito felizes? A Sofre tá. Tem como descrever? Não. É, a gente não tem nem a reação. Não, calma. Abaixo dessas telas que dão a volta, que circundam todo esse andar da torre, abaixo dessas telas, existe assim um painel dessa altura, assim, que tem quase um metro de altura, que dá a volta na torre completa. E esse painel ele forma um imenso e complexo mosaico de pontinhos do tamanho de um dedo. É mexendo isso que muda, né? Pontinhos minúsculos do tamanho de um dedo. Vocês olham aquilo e ficam até meio atordoados. Tamanha a complexidade, a variedade daquelas cores. E tudo isso é brilhante. Tá? Diante desse imenso painel que circunda tudo, em seis pontos estratégicos equidistantes ao redor da torre, vocês veem que tem uma projeção da parede que forma como se fosse uma mesa. Sobre essa mesa, vocês notam que tem... Seis, né? Seis. Vocês dois, notam que quatro, tem seis. Uma repetição daqueles mosaicos que estão na parede. Tá? Vocês olham para aquilo lá e não conseguem entender qual que é o significado daquele... Tá bom, vai. Até aqui distante. Daquele mosaico. Isso, aqui distante. Tá, é um relógio. Existem seis pontos aí. Certo? Vocês olham, é mosaico na parede, dando a volta em tudo, e mosaico nessa, nessa plataforminha que sai da parede. Tem uma plataforma de uns 40 centímetros, mais ou menos, e tem em torno de um metro de largura, aproximadamente. Tá? Vocês olham para aquilo e não entendem nada do que tá ali, exceto um de vocês. Yeah. Ou dois de vocês conseguem perceber. Mas não tem consciência. É, não tem consciência. Dois de vocês conseguem perceber. Ou um de vocês conseguem perceber. Exatamente. Griel, na parede você não vê mosaico. Você vê mensagens, você vê textos correndo o tempo todo. Sério, não correndo? Sério. É o computador. Matrix. Matrix, atualizações do sistema correndo o tempo todo. Faz o back do Alex. Vai ser difícil. Eu já vi, vai ser foda. Tá? Nessas plataformas, você nota que são teclados e são letras élficas que são formadas ali. Você consegue clicar nessas letras élficas. Ah. Então, seis teclados e um imenso painel de controle. Faça mais. Descrição concluída. Ok. É com vocês. Então, vou curar. O cara me disse como vocês também estão felizes? Os outros? Ele me explicou. Ele deu uma explicação básica pra você. Eu vou analisar ver como é que eu faço pra programar isso aí. Ok. Joga a perícia computação. Se você for usar algo muito forte, não tem. Incluir. É desvantagem, então. Se fosse Shadowruns, dava certo. Dava. Sabe que eu vou enfrentar sangue dessa coisa. Bom, eu uso o cura em massa. Deixa eu ver se tem slot. Acho que vai ser necessário fazer restauração maior em algumas pessoas. Criel, teste de inteligência, né? Ok. Tá puto? Você não dá pra ajudar ele? Dá pra ajudar. Eu vou ajudar ele então. Como? Você não enxerga. Tá, você acorda. Eu enxergo normal. Eu quero. Então, posso fazer um teste de inteligência pra conseguir ajudar ele? Mais cuidado. Porque ele joga com vantagem. Melhor, como o cara me deu umas dicas, então, posso jogar com vantagem? Você pode jogar o teste porque o cara te deu as dicas. Ah, então. É, 200. Entendeu? Eu posso fazer um teste de inteligência pra ajudar ele. Eu tenho 100 no teste de inteligência. Você pode fazer um teste de inteligência. Foi 104, né? Ok, primeiro eu quero roleplay. Você tá olhando e vendo um monte de quadradinho coloridinho. Todos aleatórios. Ok, eu pergunto, como é que você tá vendo isso, Grial? Meus olhos são mágicos. Eu sei, não, isso eu sei, cara. Ele vai saber o que você tá vendo. Na verdade. Torre sul. É, Portão Norte gastou, a visão me curou. Tá, então aqui são informações, são. Okay. É. Então, ok. 202, e onde é que você mexe essas informações? Aqui. Aqui. Nossa, tá. Qual que é a diferença pra você? Como assim? Você não vai saber. Eu vou ver baseado na imagem que ele mostrou pra gente, a diferença de cores pra saber mais ou menos onde que ele teria que mexer. Boa sorte. Calma, entendeu? Não é difícil. Quando você entende qual é a diferença. Toma aqui uma coisinha pra se segurar. Entendeu? Porque ele tirou uma foto mais grafada. Você não tá vendo desenhos desse tamanho assim? Eu quero só dar help pra ele jogar uma vantagem. Você tá vendo? São trilhões de pixels. Sim, mas eu quero que você abra. Ok, aqui tem uma quantidade de pixels que são uma quantidade que vai virar azul. Você vê com o resto? Entendeu? Olha, é isso que eu vou fazer. Vídeo? Tá, você vai jogar. Dificuldade obviamente vai ser absurdo. Ok, Jeff, vou tentar usar uma habilidade. Melhor, vou usar uma magia no Gabriel. Pera, não, pera, deixa eu tentar um negócio antes. Vai, eu vou usar a magia porque a magia é. Como é que ficou pra usar habilidades que a gente não tem? Joga um porcentagem pra dificuldade, não é? Isso. Eu quero fazer uma. Habilidade de nível 27. Não. Caralho! Eu acho que é impossível, né? Por quê? Não tinha que fazer teste pra acima. Eu acho que é 1%. Vocês lembram qual era a porcentagem dos testes? Não lembro. Eu anotei isso em algum lugar. Aumentável, eu acho que é 5% ou 10%. Por nível. Business, você tá full? Tá? É sério, você tá full? Não, mas você não me cura, amor. Ah. É porque sobrou tipo uns 400. A Nick tá full? A Nick tá. Eu acho que tá. Nossa. Né? Que é que a espada espacular tem que ser essa magia. Eu vou no demais. Eu já dei as curas. O que é isso? Essa é desperdício. Essa aqui foi o que o Bradão me deu. E meio essa aqui pra fazer o cara revelar o teste. Que aí tem... com 23 bônus eu passo nessa teste de TV. Sim. Isso daqui ainda. Precisa usar o. Entendeu? É melhor jogar com vontade, porque é só mais fácil. Tem nível acima vezes 10% de chance de falha. Então, se tá 3 níveis acima, seria 30% de chance de falha. Mas tá 4, não tá? Não, porque ele tá nível 23. Exato. 24, 25, 26, é, 4 níveis. Mas nível acima do que? Acima do nível atual. Se a gente tá no nível 23, 24, 25, 26, 27. Eu vou fazer habilidade melhorada nele. O que que você faz? Você vai ver a vantagem. Não funciona. Por quê? Que jogada que você faz? Eu vou... Descendo. Vou jogar um descendo. Então, isso não é um... Não. Você vai jogar com vantagem no teste normal, de int. Ah, tá. Isso. Ah, tá. É. Não é a porcentagem, é o de int. 5 de... Inteligência? Mais 4. Se eu conseguir usar esse ponto de arco aqui pra qualquer e conseguir o porcentagem, eu vou ter um bônus de mais 23. Bom, de inteligência? É. Não, mais 27 de inteligência. Caramba! Dá o ponto heróico. Ok, Jeff, eu vou parar ali. Vou parar ali. 30% acho que tá errado isso. Acho que você não 40, porque é 4 níveis acima. Então é 40. Eu vou. Ali vou. De chance de falha. Aproveitando aquela imagem de Glória, eu vou focar na em Glória e vou rezar pra ver se ela me ajuda. 0 a 60, né? De 0 a 60 é sucesso. 22. Consegui. Ok. Ok, Jeff. Então a gente inspira. Você se sente imbuído do poder dela. Agora, pera lá que eu tenho que fazer um teste de sabedoria primeiro. Ok, agora vai dar ruim. Ela dá bônus de servitrona, né? De quanto? Mais 7. Mais 7? Eu tenho que tirar no mínimo 3 agora. É porque eu acho que... Como é que é? Mas é save front que você tem que fazer? Save front sabedoria pra tentar fazer isso. Senão eu não... Caramba, você tá mexendo com coisa pesada. Você tem que fazer save front? É. Sai, amor! 2. 13. Passei. Então eu consegui, Jeff. Estou fazendo... Tinha que ser o PT. Proeza extraordinária. Proeza extraordinária. Eu posso somar o meu nível de Ranger em algum teste que eu quiser. Ok. Ah, agora, e agora, então, eu vou fazer o teste de inteligência. Pra saber mexer mais nisso. Mais 27. Não, mais 23, né? 23 mais 4, inteligência. Ah, okay. O que você tá tentando fazer? Eu tô tentando que Glória me ajude a trazerem o conhecimento dos magos pra mexer nisso daqui. Toma essa escaminha, pode te ajudar também. Vantagem já tem, acho. Não, é um D6 extra. Ah, tá. Inspiração mágica. Caralho. Então, peraí. Você vai fazer a habilidade ampliada? Já fez. Você vai tentar o seu teste pra tentar entender mais ou menos o que tá acontecendo da ajuda pra ele? É que eu não sei se vai ser efetivo, porque a ajuda só ia dar vantagem. E a magia já dá vantagem. A magia já dá vantagem, é. Ok, então rezando pra Glória e me dá o conhecimento dos magos pra eu mexer nisso aí. E rezando pro terceiro, viu? Terceiro te dá um D6. É. Vai tirar um e dois, então. Rezando pro terceiro. Mais ou menos. 11, eu posso tentar melhorar isso com um luck. Não, 27. Você tirou 11 do total? Não, 11 não dá. Com 27 de bônus. Vocês acham melhor tentar melhorar isso? Caralho, 27 de bônus tirar 11. Joga o D6 do Fred. Ah, mais um D6. Não vai jogar, meu jogo? Eu vou tirar um. Eu joguei vários desses aqui, tirei vários uns. Agora eu tirei 3. Então... 14, 27, 30, 41. Bom, foi 41. Tá bom, vamos colocar 41. 41. 41? Era 42, né? Que é a resposta pra tudo. É. Que é o peitaquil do raio. Rezando... Então, né? Sério, que era 42? Então, né? Era 42. É que mentiroso. É sério. Uma poxa, era. Foi mal ouvido e faltou na condição ABC. É 42, né? 42. Você acha que a resposta pra isso aí não ia ser a resposta pro universo, a vida e tudo mais? Pronto. 47. Não, mais 3. 44. Era 42, você passou. Você nunca jogou a Banco Molhar, não? É. Aquele negócio que você vai. Esqueci como é que é. Mudo. Escadinha. Mudo. Escadinha. Certo, Gabriel. Para diante de um desses teclados, olha todas aquelas mensagens. Para diante de uma dessas plataformas. E aí vocês veem ele olhando assim, compenetrado. E aí começa a bater os dedos em alguns pontos. Conforme ele vai batendo, tudo começa a brilhar ao redor. Eu ponho um óculos escuro. Tudo começa a ir brilhando. Você tem um? Não, né? Mas você tem um óculos, tá mais escuro. Eu tenho um mais escuro. Griel, baseado naquilo que o espírito disse pra você, né, na sua psicografia, você começa a digitar alguns comandos ali, algumas palavras, frases ali, algumas palavras-chave ali, tá? Formato C2. Formato C2. É. Até que você vê uma mensagem sendo exibida na tela. Desejo realmente iniciar pelo Windows. Windows precisa jogar para instalar. Windows 98. Talvez essa não seja uma cópia do Windows. Talvez tenha sido fácil. É. 20 anos de copiateamento. O que, que aparece escrito? Aparece escrito. Bem-vindo, Criolo. Atualizar e reiniciar. Atualizar e desligar. Funciona uma odisseia no espaço, tá bom. Tá bom. Desculpa, amor. Aparece escrito. Reinicialização do sistema. Todas as configurações serão perdidas. Deseja prosseguir? Errou. Bateu errado. Sim. Vai voltar a ser só os elfos. Exato, não quero isso. Não vai voltar a ser só os elfos. Vai. Todas as configurações serão perdidas. Serão perdidas. Jeff, não vai mais ter. Eu tava tentando adicionar pessoas, não consegui? Eu tava tentando adicionar, né? Porque a minha ideia nunca foi tirar os goblins. Ah, você quer adicionar pessoas? Eu quero adicionar. Tá, porque se eu tirar os caras, vão perceber na hora que me chamou. Não, mas por exemplo, se parar tudo, todo mundo fica igual pra todo mundo. Mas é então, eu quero liberar mais pessoas. Mas como que eles vão descobrir? Pra eles vai continuar normal. Não, não. Se reinicializar, eles vão perder. Não, todas as configurações serão perdidas. Todas. Não é tipo atualizações recentes serão perdidas. Reinicialização, as configurações. Vai voltar pro standard. Standard é elfo. É, standard é só elfos, foi quando os caras. Eu acho que não. Não, eles não compraram do Windows Windows ao padrão de todo mundo. Não, os elfos já fizeram padrão só elfos. O padrão é todo mundo que eles fizeram, um filtro. Não. Eu acho que o padrão é elfo. Eu acho que o padrão é elfo. Eu acho que não. Eu posso jogar uma história pra saber se em algum momento outras pessoas já conseguiram usar magia dentro de Menor? Esse tipo de magia? Pode. Ô Jeff. Eu cresci lá, você falou, nossa, tô rificado pelos elfos. Tá só elfo fazer magia, né? Então, o standard pra mim é elfo, eu vou tentar acionar pessoas. Eu vou jogar minha inspiração. Cancelar. Era isso que eu tava fazendo, tava tentando acionar pessoas. Okay. Eu quero adicionar, tipo, vai batendo, vai batendo os comandos. 35. 35? É, metade do histórico. Nenhum momento. Raríssimas foram as vezes em que humanos pisaram no reino dos elfos. Era só elfo que usava magia. Os caras fizeram, ah, padrão o quê? Elfo. E começa a digitar outros comandos lá, né? Até que você chega num. Dá um comando lá e aparece escrito na tela. Insira os nicknames. É. Quê? Insira os nicknames. Não, é raça que pode fazer magia. É. Adicionar exceções à regra. Aí a regra é o quê? Somente. E as pessoas estão lá goblinoides, né? Lá. Não, a regra tá goblinoides. Não, você não vê a lista do que tá. Ah, não vê a lista? Adicionar exceções às regras. Agora fodeu. Humanoides. A gente vai dar magia pra todo mundo. Ok. Isso não tem como ser exceção. Humanoides? Pessoas. Humanoide já liberou pra. Pra mim, pra ela, pra todo mundo. Pra geral, não, certo? Pra mim, pra nós dois, não. Não. A gente não é mais humanoide. É. Morto-vivo. Ah, garota inteligente. Eu já falo assim, fez. Ó, foi isso, foi fadas aí. Fadas. Quem fez o quê? Fadas. Me vinguei. Fadas. Ah, não, já é humanoide. É. Mais alguma raça que ia nos ajudar com vocês ainda? Eu vou falando, humanoides, morto-vivo, foi fadas. Foi dragão. É. Dragão. Dragão. Muito bom. Põe Grung. Ah. Grung é o quê? Digita Grung. Grung é Grung. Grung. Morto-vivo. Subiu na listinha lá, Grung. Grung é uma raça. Apareceu uma carinha de um sapinho. Ok. Essa. Só com medo de um humanoide. Quando você põe um humanoide, mundo, aparece. Um comando válido. Humanos, alguns goblinoides. Aparecem humanos, aparecem elfos, halflings, anões. Tem sub-itens dos humanoides? Aparece, e algumas outras raças. Aparece tiflins? Tiflins. Eu tenho que selecionar ou já tá selecionando o modo de gente? Não, já apareceu tudo. Vocês têm que ter como excluir alguns. Não, aí deve ser outra aba. É outra aba? Deve ser outra aba. Quem você quer excluir? Não, porque se a gente for humanoides, todo mundo que é humanoide aqui vai conseguir usar. É. Fechou, show. Vai virar generalizado. Show. Vocês querem adicionar mais alguém? Não tem mais ninguém aqui, né? Acho que vocês estão esquecendo de alguém. É o Fernando. É o Manoel. Põe assim, ó. Todos. A cara é o quê? Sim. Hã? A cara é o quê? Hã? A cara é o quê, né? A cara... A cara? Põe a aberração. Põe exóticos. Não, põe todos. Mas eu... tenta todos. Barra. Põe todos. Todos. É. Nossa. Pontilhou de carinho o negócio. Viu? Pronto, acabou o problema. É tudo. E apareceu uma mensagem. Ter certeza? Deseja prosseguir? Eu vou ler... Apareceu todos? Vou ler todos que tem ali. Tem todas as raças do mundo. É. Alguma que eu falei, caralho, esqueci dessa. Parece leitura rápida. Eu tô lendo. Algum que eu... Ah, tinha esquecido dessa. Era esse o bom que você queria, da leitura dinâmica? É. Você vai ter que fazer um teste? Tem como pesquisar antes de aceitar? Ver as opções que tem? Não. Ok, Jeff, tô lendo lá todas as opções. Deixa todos, só os testes. O que que aparece com as coisas? Tem alguma que eu tinha esquecido? Ah, tem uma que vocês estavam esquecendo. Qual? Demônios. Eu falei demônios. Certeza? Outra. Não. Tem mais outra que vocês estão esquecendo. Gigantes. Gigantes. Tem mais outra que vocês estão esquecendo. Dragões. Gigantes. Dragões. Que dragões a gente colocou? Dragões colocou. Colocou? Colocou. Colocou quando eu falei. Ok, Jeff. A gente vai pegar gigantes. Eu vi. Tem certeza? Você usou um demônio pra soltar um gigante. Faz sentido. Você tá fazendo essa pergunta? Jeff, tem certeza disso? Não, e agora eu vou colocar só as nossas raças. Exatamente, não coloca Fiend, pelo amor de Deus. E eu não coloquei humanoide, agora eu coloquei elfo, humano. Não coloca Fiend. Anão, elfo negro, tô sendo específico. Mas não coloca Fiend. Mas os abichais já são daqui. Não, eles não são daqui, eles não são. Já estão liberados. É que senão eles não têm o poder dele, né? Não, ele é meio orc. E demônio, ele usa o poder de demônio. Mas ele usa o poder de demônio, apesar de quem seja. Não, mas eu soltei um demônio, mas eu soltei um demônio. Não é do tipo de demônio. Você tem demônio? Eu tenho um demônio solto aqui, lembra? Magia vem da parte. É, põe o nome dele, põe o nome do demonião. Eu acho que não foi o mesmo. Tenta pôr o nome da pessoa. Vou colocar o nome do demônio, ver se libera. General Tade, né? É. General Tade. General Tade? É. Comando inválido. Ah, droga. Fiend General Tade. Comando inválido. Então não dá pra liberar só ele. Deixa ele. Desconhecida. Foda-se. Então vou colocar agora só as raças que a gente vai ter. Mas apoio. Demônio. Não vou liberar todos os demônios por causa de um. Ué, qual é o conhecimento de básico demônio? Que os outros são lados deles. De comando. Mas os outros do lado dele já tá liberado. Como assim? Não precisa, porque... Então daria pra ele colocar o que ele quiser, então. Mas eu não quero liberar por causa dele. Por causa do macacão que vai liberar o demônio. Não, os demônios são maus. A gente inventou abichar alguma vez? Aqui são demônios, né? A gente enfrentou algum demônio aqui? Eu acho que eles são aberrações. A gente viu algum demônio com magia aqui? Não, pode ser. Por a gente enfrentou um demônio. Demônio, caralho. Posso invocar? Ah, sim, sim. Mas era magia? Ixi. Abichais, eu acho que é aberração. É. Eu acho que fez. Eu acho que o demônio que vocês invocaram pra sempre fez magia. Sim. Então, fez. Magia. Não, só os demônios invocados podem fazer magia. É, então, ele mas não só pode foi invocado fazer conjuração caras. E transmutação. É as que eles não podem. A gente só tá incluindo isso. Ah! Bom, tu vai, põe demônio também. Põe tudo nessa porra. Não, tudo não é porque demônios com conjuração conjuram outros demônios. Aí é a bola de neve. Ah, então não. Mas a gente pode conjurar sem demônios. Demônio. Sem demônio. As nossas raças de aliados. O que você está falando? Porque você vai mudar de opinião. Ok. Então quais são não, as raças? Não, mas não tem lógica vocês não colocarem demônios, sendo que a gente pode ter demônio do nosso lado, sendo que o deles já pode fazer magia normal. Os nossos também. Só pode transmutação. Essa então não pode fazer magia normal. Eu não gosto. O deles não fizeram transmutação também. É só conjuração e transmutação que a gente tá incluindo. Exato. A gente já pode usar outras magias. Exato. E pra que você quer conjurar fazer um porque fazer um demônio que traz outro demônio é mais gente pro nosso exército. E pro deles. Eles têm mais. Eles têm mais demônios pra fazer. Ele tem mais não. Pessoas que podem invocar demônios. Mas o deles já faz isso. Não o deles faz. Não tá bloqueado. Tá sim. Eu não sei. Não tá ninguém da Aliança Negra tá bloqueado, gente. Não tá. É por raça. É por raça. Mas não quer dizer que a raça que você está incluindo já não esteja incluída na deles. Então eu não vou incluir, que já estava deles. Pronto. Exatamente. Dragão. Gigante. Fada. Krung. Krung. Elfo. Elfo negro. Vai que é outra. Anão. Humano. Tiefling. Meio orc. Morto-vivo. Mais alguém? Falou assim, mano. Gigante já. Já pôs humano? Já principal. Dragão, já pôs? Já. Dragão. Já pôs fadas. Já. Fada, já pôs. Alienígena. Morto vivo. Já pôs. Alienígena. Nossos aliados são morto-vivos e fadas. Anões. É alienígena, não vou liberar ele. É alienígena, boa. Duergers. Duergers. Se for, não tiver incluído nos anões. Ah, coloca uma anão. É, se não tiver incluído, né? Ok, mais alguma, gente? Cogumelos. Ah, cara. Vai que tem mais. Aqui. Não, ele é o único que era bonzinho. O cara falou. Ah, esse aqui é o único que era bonzinho. Então não inclui. Toffee, você ouviu um sussurro na sua mente. Lefeu. Aberração. Você esqueceu dos... De nós. Você esquece de ser nós. Quem falta? Peraí, tá um mista. Quem falta? Ninguém. Ah. Certeza? Pode dar uma entra aqui? Hã? Foi difícil chegar nessa tela, não quero chegar de novo aqui. Tá ok? Gente, vamos com quem? Então. Tá bom com quem? Você mandou pela boca? Ah não, cara. Não, tem Elizabeth, tá enchendo o saco aqui. Eu não vou colocar a Lenígia na Kaira pra ela poder nos ajudar. Ela tá maluca, você quer ela fazendo magia? Por quê? Eu acho que ela é meio elfo, eu vou confiar nisso. Meio elfo. Obrigado. Vai, fica colocando coisa muito específica assim, vocês querem o cavalo. É, isso é verdade. Põe o humanoide tá show de bola. Mas é que o humanoide é foda, né? Porque pode entrar bastante gente aí. Mas o mano dos caras já tá tudo lá, mano. Então o humanoide liberou. É o problema de vocês. Mas não é o dos caras, é as pessoas de fora. Foda-se, a gente não vai ficar aqui. Liberei o humanoide. Tô indo lá, mais a dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Espera. Eu dei 4 segundos. Pediram ou bateu? Eu bati. O que você queria? Você caça o nome de Kaira. Foda-se! A gente já tentou. Tem um pouco. Get over it! Colocou o General Tade, não colocou o Kaira. Já foi essa. Hã? Colocou o General Tade, não colocou o Kaira. Vocês não sabem o que ia acontecer. Eu quero salvar ela e ela vai ajudar a gente. Rafa? Não agora. Fora. Eu não sou Rafa. Théo, criaturas escolhidas. Serão capazes de sobrepujar o Firewall. Deseja realmente prosseguir? Sim! Sim! Quando você clica no enter, acaba a força. É o último disso. Théo, de novo mexeu na alavanca? Eu sou sério. Não pôs demônio. Não pôs demônio. Por causa de um demônio que nem é nosso amigo. É sim. Não é. É. Ele tá forçado. Ele tá forçado. Ele vai embora daqui a pouco. Então, pra que eu tenho que liberar ele? Foi embora. Ele já fez 20 aqui. Ela quebra os próprios argumentos. Mas eu posso invocar mais. A hora que você quiser. Conferir, né? Chega de demônio. Demônios não poderão ajudá-los. Não poderão ajudá-los. Nem atrapalhar-nos. Com conjuração. Peraí, isso atrapalhar-nos pode. Hoje é, demônios, todos os tipos de demônios, eu tenho um parênteses aí. Mas daí, os caras não vão poder conjurar outros. Porque eu tenho um demônio. Dele pra conjurar ele. O deles pode. Não é demônio. Se fosse assim, o Murray conseguia fazer magia. E não só os caras da Aliança Negra. É demônio da tormenta. Não tem tempo pra fazer magia. Não. Ele nunca tentou fazer magia. Nunca tentei fazer magia. Ele nunca tentou, ele pode. Eu acho que não. Ele pode. Eu acho que a gente só não pode fazer magia de conjuração e transmutação. Eu sei. Bom, quando o Grial dá aquele clique, né? Vocês escutam um barulho gigantesco, como se fosse um motor, como se... A torre estivesse vibrando. Ah, legal. Nossa, tá? Começa a piscar, você vai vendo, Grial, subindo as letras, você também vai vendo, ó, subindo as letras, adicionando elfos ao Faro, adicionando meio orcs ao Faro, adicionando Grung, adicionando Halfling, adicionando Halfling pés ligeiros, Halflings barrigudos, adicionando anões, anões das montanhas, anões das colinas, anões cinzentos, vai subindo aquele monte de letrinho, vai subindo. A capacidade de processamento da torre vai lá em cima. Aparece o Slow King. Escolta. Ui, tá quente. Aparece o Slow King. Não era pra voz da música, mas tudo bem. Deixa eu ver. Você é um homem de só por curiosidade, quem aqui queria que liberasse pra demônio? Eu. Ah, quem? Só? A meia demônio. Ok, decidimos que votação não foi incluída. Não, tava bonitinho. Tava imaginando a água, vocês vão indo pra tudo. E aí termina com exceções adicionadas com sucesso. É. E um buraco na torre fez. Vocês querem fazer mais alguma coisa? Nenhum buraco na torre feita. Sério? Nenhum buraco na torre feita. Ah, tá. Eu falei que é o... Eu entendi, um buraco na torre feita. Eu sinto também as correntes de volta? Sim. Oh, tá, você sente suas correntes, Théo. Eu corrente sem querer. Controle elas, meu nerd. Eu não sei o que tem que fazer agora, na real. O que é? Tô perdido. Pegar a nível e ir embora. Você sente suas correntes, não só isso, você quer testá-las? Ainda não. Pera, agora a gente precisa... Alguém mais faz alguma outra coisa? Eu quero só conjurar o machado. Na sua mão. É, parece que você acertou. Quando eu tava na tormenta, eu não sei o que eu perdi. Se foi que eu perdi praticamente metade do nosso poder. Não. É, como se meus níveis tivessem sido reduzidos. Eu não conseguia fazer muita magia. Isso era só lá dentro. Não, fora depois. Depois que eu tava com o simbionte, eu ia tentar fazer alguma coisa e falava, Top, você não consegue porque você sente que seu poder tá muito fraco. Algumas vezes assim ele falou pra fazer alguma coisa, eu falei, teve uma vez só que não deu, porque você acha que tá com exaustão, alguma coisa assim, né? Agora você pode. Tá normal, tá normal. Já recuperou. Foi sua falha de comunicação. Ah, tá. Ah, só vale dentro da área de tormenta. Quando você saiu, você tava enfraquecendo dois segundos. Como motivo. Abriu o plano. Na verdade, ela queria que você usasse a Lote da Morte pra destruir a Pedra de Tinal. Mas você não tem poder de armazenar suficiente pra isso. É verdade. Mas é um problema. Abriu meu plano. Já perdemos a nossa chance. Rochas surgem, formando um círculo de domens dentro da torre. Você pode usar o plano mesmo por dia. Ah, que coisa. Colocar a Kyra, né? A Kyra? É, já era nosso plano. Formando um círculo de domens aí dentro faz da torre. Faz um teleporte lá fora. E abre-se um portal negro pro plano da Sierra. Isso é porque a gente usa. Quis planejar agora, né? Não passou. Por quê? Porque algo vem de lá de dentro. O quê? E pera. Um cavalo. Você não cavalo depois? De não, fogo. Cavalo não tem. Não, é, o cara de... é porque por roleplay eu abriria eu agora. Tava esperando a gente. É porque depois o cavalo já era. O Kurama já era? Vem de lá de dentro. Um estouro da boiada. Eita, peixe. O primeiro de todos é o Kip, que ele pula na sua cara. Fica. E vem aquele monstro. Empurrou lá dentro. Empurrou? É, mas os bichos vão sair. É. Quando você empurra ela pra dentro, os bichos vêm atropelando e trazendo ela pra fora. Fecha isso, pelo amor de Deus. Não é rolar. Qual é dos 22? O que fica. Que foi? Ai. Aquela vem voando. Aconteceu uma coisa. Ai, meu Deus. Corre. Tá bom, tá bom. Medo. Já venho. Estão com medo. Eu corro lá pra dentro. Corre lá pra dentro? Alguém vai com você? Vem comigo. Eu vou também. Eu fico. Todo mundo vai com você? Eu fico. Toff fica, o Celerin fica, Lisbeth fica, Murray fica. Não, eu tô correndo. Ok. Vocês três vão lá pra dentro. Eu sei que o Uruto vai estar vindo junto com os caras. É, eu vou começar a usar o negócio de vigia. Verdade. E onde tá o Uruto do Tutu aí, as guardas. Nem sinal dele. O cara passou reto. Sério? O N tá lá dentro do castelo já. Não, tem câmera pra dentro do castelo. Em todos os lugares? Em todas as salas, sim. Vocês entram dentro do plano. Olha na porta. E o plano tá assim, semi-deserto. Aquela imensa quantidade de criaturas da Sierra estão todas recuadas, assim, próximas da entrada do plano. Que criaturas que estão aqui? Hã? Que isso, Tango? Normal. Não, foi tudo de uma vez. Você não pôs algo mais, né? Tem um que você colocou. É que ela não falou. Quando você escuta um crack. Ah, sou ovo. Puta raste. Vamos até lá. Eu também vou, óbvio. Vai até lá? Claro que eu vou. Ok. Vocês dois vão até lá. Você também vai, então? Os três vão até lá. Os bichos estão todos assustados. E aí vocês chegam onde tá um ovo gigante, assim. Esse é do burro. Aí o ovo faz crack. Racha. Crack. Vai rachando. É assim que o seu presente assistiu? Hã? É assim que o seu presente assistiu? Não. E aí só levanta uma casquinha assim. Levanta uma casquinha. É clack! Aí levanta um chifrinho, sai assim pra fora. Jurassic Park. Aí faz um outro clack, clack, clack. Né? Aí cai um pedacinho do lado assim. Bem onde você tá, Sir, você vê um olhinho girando ali dentro. Um olho do tamanho de um olho. E fitando você. O olho foca em você, a pupila contrai. Mirando em você. E aí começa a quebrar. Até que explode a casca inteira. No meio de uma gosma nojenta, sai uma criatura do lado de dentro. Ele tá aquele bagulho do Pokémon de ficar andando. Você colocou coisa? Nada. Quem será que o bicho tá com medo? Ah, é só um tarrasquinho, filhote. Esse filhote estuprou todos os bichos que tá dentro, você sabe? Que tipo de criatura é essa? É um tarrasque. É ele que a gente encontrou já. Não, essa é a reação do cara. É o Pikachu. Sai esse bichinho aqui que eu vou mostrar. Não toma esse bicho? Errei. Foi errado, hein? Olhinho bom, hein? É pela capa, dá pra ver. Pela capa. Vai, porra. É porque eu sei onde que ele vai mostrar. Se ele for atacado agora, tem alguém que ganhou o livro, mas não fica mal pra mostrar pra galera, né? Teoricamente ele é neutro. É seu atacar ele. Eu vou matar você. Ela não é neutra. É. Não é teoricamente, ele é neutro. Ele é neutro. É. É, o Tufão também, o Termos também. Não, ele tem um propósito na vida dele. Destruir o mundo que ele está. Só que... Ele não é mal, por isso. Ele não é mal. O propósito da vida dele. Ele vai destruir o mundo? Vai. Não porque ele é mal. Porque ele é mal. Exato. Porque ele tem fome. Porque ele foi criado pra isso. É fome, o problema dele é fome. Ele é louco. Ele come ou destrói? Ele come, o problema dele é fome. O Thanos é bom. Ele é o Galáctico. Eu sou fã desse cara. O Galáctico. O Thanos é meio burro, mas ele é bom. Não, não coloca um balde de areia esse na mesmo. Cabeça dele, viu? Ele poderia dobrar... Sai esse bichinho de lá de dentro. Conseguem ver daí? A cara do Ariel. Ora, melhor que não tinha pra ir na fé, né? Olha, tá com o bagulho de Pokémon de ficar andando e estourar o ouro. Quem que tá perto dele? Nós três, ela mais. Ela mais. Ok, o bichinho sai lá de dentro. Ela é a mamãe. Cai no chão, arfando, todo cheio de gosma. Aí, olha, você se acena pra ele assim. Não, ele vai correndo na sua direção. Não, sem morder. Começa a mastigar a sua mão. Fofinho, já perdeu. 5D20 de dano. Começa a mastigar a sua mão. Passa um retalho e dou uma frutinha pra ele. Você dá uma frutinha pra ele? É. Ele come a frutinha. E volta a mastigar a sua mão. E volta a mastigar a sua mão. E vai comendo a frutinha, vai comendo a frutinha, vai comendo a frutinha. Eu acho que a frutinha é a frutinha que sacia por um dia inteiro. Então, na quantas frutinhas você tem dessas? Eu acho que é 24. Ele come todas. Ele é uma de E ele continua com fome. Ele come todas as frutinhas. Ele olha pro Griel, olha pro Theon. Come aí ela. Vai se afastando de você. Chega perto de você, Griel. Começa a te farejar. Começa a lamber sua perna. Não come. Eu faço um carinho. É o ferro ruim. Vira, olha pra você. É, é o ferro ruim, não. Chega perto do Theon, começa a farejar. Sai de perto de mim. Eu olho, não fala assim com ele. Eu queria uma corrente. É um ano. Que afasta ele. Uma corrente? É. Tá. Ele lambe a corrente. Olha pra ele assim, morde a corrente. Ele lambe a corrente, ele fica mastigando a corrente. Tentando comer a corrente. Jirico. Aí passa dois. A Kala voando perto dele e sai correndo atrás da Kala querendo pegar a Kala pra comer. Não, para numa árvore e começa a mastigar. Com a corrente eu crio uma coleira e prendo ele numa árvore. Você tá doido? Arranca essa porra dele agora. E come um pedaço da árvore assim. Duas horas. Com a metade assim. Tanto assim no tronco da árvore. Come um pedação ali. Né? Você faz a corrente ao redor dele, né? Ele vai mastigando, nem dá bola pra sua corrente. Vai mastigando. Subindo assim na árvore, comendo. Aí chega uma hora que ele para no alto. Na hora que você termina de fazer a corrente. Aí volta pro chão assim, olha pra si ele. Mas ele dá um grunhido, né? E faz uma careta que dá a impressão que ele tá sorrindo pra ela, né? Aí ele deita ali na árvore, né? Começa a cavucar, cavuca um buraco no chão, se enfia dentro do buraco, né? E deita, e aí vocês começam a escutar um ronco. Pronto, agora ele vai pra destruir seu mundo. Viu? Que fofinho. É melhor ele ficar preso aí, porque os animais estão assustados. Ah, relaxa, eles não sabiam o que era. Cara, excelente ideia. Tira a corrente. Vamos dar pro Thor. Dá isso pro Thor. Presente de bonzinho. Entrega pro Thor. Eu vou deixar a corrente, eu acho que ele também não vai ter muito efeito. Tira a corrente. Ele vai comê-lo. Tira a corrente. Não, um Tarrasque não é um assunto privado seu. É, foi você que pegou ele? Você nem deveria ter pego. Foi você? O portal tá aberto. Então, a gente não consegue ouvir a conversa deles. Não. Tente. A gente... O tempo tá passando. Então, né? Nesse meio tempo, a Top fala assim, ó. Consigo tirar a corrente? Por que você não vigia como tá a biblioteca nesse momento? Eu perdi pra ela. Eu não sei como funciona isso. Qual é a tecla? Aí ela perguntou pro simbionte, falou, essa daqui. Eu apertei ela pra mostrar a biblioteca. Eu saí do plano da Tia, não por dentro, mas você vê por fora. Sim, é, logicamente. Mas esse juiz do castelo que está sendo monitorado é a entrada da biblioteca. Como que tá? Certo. Sim. Entrada da biblioteca. Os lugares que a gente está vendo pelos monitores são exatamente os lugares que a gente passou e a gente era vigiado também. Não. Então são outros. É tipo tudo. Então tem outro lugar de vigiado. Entrada do castelo, entrada da biblioteca. O que tá vigiando a gente é uma magia. Eu não quero que ele avance, sei lá. Ele não vai fazer nada com você. Não, não conseguem ver nenhum ponto. Não fará mal a ninguém. Disciplina. Biblioteca. Tá uma muralha de energia. Tá? E nesse momento tem quatro guardas vigiando ela. Fala de mim, tá? Não chegou ali. Não chega. Não, chegou ali. Qual é o botão pra sala do rei? Eu acho que tem ali. Sala do trono. Mas. Tá em alto? Não, tem ali na tela. Sala do trono. Não, aqui ali. 30 metros de diâmetro, telas 24 polegadas. Não, painel. Tem muita. Aqui, achei, ó. Essa daqui, sala do trono. Vai causar só uma tensão. O que tá acontecendo lá? E eu não quero que tá em paz. Mas o. O rei não está. O rei não está. Não está ali agora. Tá deserto, sala do trono. Tem alguns soldados ali de vigia só. Onde esse cara foi? Você lembra como ele era, né? Tem alguma câmera, eu dou uma olhada assim, eu vejo alguma câmera que chama mais minha atenção. Algum movimento peculiar, alguma ação fora do normal, tipo, você olha assim, pô. Aí se intrigar. Agora vai. E eu sei outra que eu vou procurar depois. O que tem essa caneca aqui? Enquanto isso lá dentro, o que vocês estão fazendo? É minha. Da... Não, é que eu tomei no café da manhã, só aí. Você tá fazendo alguma coisa especial? Eu quero de água, né? Não. Eu vejo que a máscara que eu fiz já não tá cheirando muito bem. Eu gostaria que alguém pudesse fazer restauração menor, né? Eu não tenho. Você tem celerinho? Não. Eu restauração a máscara no seu cara. Eu posso fazer uma coisa diferente. Eu tiro minha mochila, vejo se ela tá funcionando. Funcionando perfeitamente. Eu pego meu kit de pintura e tento fazer uma máscara parecida com a dela. Com o kit de pintura. Faz. Faz uma máscara ambu. Tipo uma máscara do Master, sabe? Tá? Sim. Pronto. Essa aqui não cheira mal. Tá? Pode usar ela. Que bom que você fez isso, porque eu não conseguiria restaurar. Nossa. Depois procura um lugar pra jogar isso aí. Ok, já foi pra sair, você me fala. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer, estão saindo. Eu tirei a minha orbe. Jogar no portal da Ciri. Eu pego a máscara e jogo no portal da Ciri já. Você não tá vendo? Não olha pra mim, não. Você não tá vendo, você não tá? Você nem notou ainda. Você nem sabe. Não, eu saí e devolvi. Antes de colocar sua máscara, eu lavo meu rosto pra tirar o pouco de sangue que ainda tinha. É que na verdade ele desenhou a máscara em você. Não, ele desenhou e ela fica bonitinha. Ah, eu pensei que você ia desenhar direto nela. Não. Eu vou pegar meu pente e vou lavar meu rosto. Espero que não saia. Sai água. É? Suco água. De frutas. Vai lavar o rosto com suco de frutas. Portão. Portão que a gente vê. Portão de entrada. Que a gente vê, não, que a gente vê por Fortaleza de Illinois. É, tem alguma coisa diferente na frase. Alguém vai notar. Você olha no portão. Tá. E você vê que lá tá o Urutucan. Caralho, tá. É longe daqui de onde a gente tá. É. Mas você não tava vindo? Então, ele tá lá no portão. Com um monte de soldados. Tá? E parece que o exército dos Goblinoids tá reunido ali. Ah, hora boa de dar meteora, hein? Ele consegue usar se ele quiser agora, porque ele tá sim. Vendo. O horno tá pra chegar, não? Mas não sei se tá uma linha de distância. Eu calculo. Não, eu quero fazer o cálculo. Pra ver se qual é a distância. Cadê o mapa de vocês? Olha aí no mapa. Da Gabriel. Era 2 km, né, do palácio até o... Qual que é a distância que você faz esse negócio aí? Uma milha. Nem fudendo. Não fudendo. Era 2 km do palácio até a torre. É muito longe. Então tá mais longe. Tá mais longe, não chega. Mas se alguém quiser usar clarividência, alguma coisa do tipo... Aqui, ó, tem um painel, tô vendo. Mas deixa alguma coisa colada nessas coisas. E o Urutucan, ele tá meio assim... Dá pra perceber que tá dando ordem, alguma coisa... Dando ordens. Dando ordens, organizando soldados. Então, parece uma tropa preparada pra uma inspeção. Tô lendo um teclado, alguma coisa áudio, focar câmera. Focar câmera, que eu procuro algum botão com... Ah, focar imagem. Da focar imagem. De ser focar mais imagem. E menos. Audição, sabe? Maisinho, menos. Cara, tá abusando. A gente quer ver se a gente consegue ouvir quem tá falando. Não. Eu posso talelab? Não tem áudio. Pode. É, o que eu faço? Percepção? Percepção. Você vai ver alta. Você tá longe, não tem o zoom. É, você tá até aqui. Lá dentro, o que vocês estavam fazendo pra levar o teste? Eu tô saindo já. Saindo? Não, mas eles dois estavam numa interação. Não, a gente só discutiu. Não, é, a gente discutiu, ele vai sair, eu vou esperar pra ver se a corrente some. Aí depois eu vou dar umas instruções pros bichinhos, né? Dizer o que que é, bonitinho, okay. Tá? Por favor, é, que a coisa hold alimenta com bastante açúcar. Bastante açúcar. Ótima ideia! Um tarrafo com criatividade. 38. Tarrafo diabético depois. 38. Morrer de seguida. Hoje eu tarrafo. Quem vai fazer agora? Quem vai fazer agora? Que mundo vai destruir? Que mundo vai destruir? Consegue. Será ele? Aparentemente ele tá dando ordens. Ele tá falando pra aquele batalhão e cercar de... Não, não cercar de nós. Só... Não. Não é pra cercar. Tô inventando. Não é pra cercar. Tô inventando, você vai falando aí. Vai, vai indo aí, vai indo aí. Se você quiser continuar inventando, eu posso aproveitar. Então fala uma coisa ruim. As ordens deles são as seguintes: reunir todas as tropas, armar todos os soldados, preparar todos pra inspeção. Ah, você tá ignorando a gente. Tá ignorando a gente, cara. O Tuor vai Ele tá com outras prioridades. O Tuor vai chegar, a gente. General, já acha que a gente é prioridade tá dele. Tá chegando em pouco tempo. E aí fala uma palavra que você não consegue compreender. Nossa, tem de um só da Lua já? E ele também consegue, tem o. Você consegue compreender. Né? Ele fala o Y-Hack. Se dá pra chegar. Y-Hack? Y-Hack. Que é o general? Hã? Que é general? Ou... Não, é o nome Y-Hack, né? Não. É o Y-Hack. Tudo que é Arayaki? Hã? Arayaki? Não, Y-Hack. Lembra o significado certinho? Ah, é bagulho do livro. É, imperador. É uma expressão do imperador. É bagulho do livro. É o grande imperador de todos nós. Né? Que é o... Negra. É o Thor. Thor Iron Fist tá chegando. É o Cunha dele. Aham. Pessoal, parece que ele ignorou a gente completamente. Eles estão reunindo já os soldados. O Urutucan, por exemplo, está reunindo os soldados porque vai chegar um... O Y-Hack. O que é um Y-Hack? Você sabe, né? Ah, eu sei. Sabe. Ah, vai chegar, porque vai chegar o general, o Tworn. Imperador. O Imperador. Imperador. Já? Não era um dia que ia demorar? Não sei, mas tô bem preocupado. Ele ignorou a gente totalmente. Tô vindo pra essa torre. Ok. Disfarce no, atualizado. Ninguém mais é clérigo. As itens quando eles voltarem. Briel e Itel saem de dentro do clã da Cira. Ah, você tem seu... Vamos sei lá. É, press frame. Precisamos. Agora, destruir o templo de Deus. Marcos Júnior vai ajudar. Só eu quero saber ajudar. Se é macho feio. Não tem como você inserir. E aí eu vou dar um nome pra ele. Você quer saber se é macho feio? É. Hoje é. Pra não poder fazer. Par é macho, ímpar é fêmea. Tem, mas tem mais uma na hora. Na hora que ainda assim. Eu acho. Ah, eu também queria uma fêmea. Precisa fazer alguma coisa. Você queria uma fêmea? Em uma hora eles reativam a torre e fazem mais três. Estão falando isso dentro, da porta, dentro do portal. Que macho? Pô, vou revolar. Ah, não vai revolar? Pode revolar. Tá, é fêmea, vai. Pronto, se cria fêmea, é fêmea. Pode ser não descer. Mas é pelo menos isso vai nos ajudar. Pra pegar o livro e depois voltamos aqui. Mas o então... gente fazer magia já é o suficiente. Mas, sei lá, mais eficaz seria mesmo que eu procurar magia. Jasmin. A gente colocou, a gente discutiu Jasmin? Isso. Jasmin? Eu falei, na hora, também. Com o tempo Jasmin destrói o mundo. É. Jasmin esmaga. Jasmin esmaga. Eu acho que um deus é maior do que um artefato. Não, Tarrasque, fica tranquilo. Tu é, não só precisa é de orientação. Só isso. Fica tranquilo. O tempo dele acho que é mais forte. Mas o negócio com essa negra. É o que faz os vulneráveis aqui. Beleza. Não deixa ele comer o mundo todo aqui dentro. Que mãe é lápisa que deixa as crianças cuidando então, da criança que faz bullying com as outras. Quer levar os elfos também? Tem tipo três dragões lá dentro. Isso a gente vai ver depois. Tem três dragões lá dentro. Se... Tem um tarrasco. Não sei se... Os criaturas se pondo os caras. É, se ele ia fazer alguma coisa. Ah, ok. Daqui a pouco vivo, eu volto e eu vou precisar de vocês. Ok. Ok. Todo mundo concorda. Por favor, cuidem dela. Totalmente Jasmin. Ela tá muito cachorro. Eu não sei se o tempo. É, se ele sai, claro. Peguei o anel dele. Vamos falar com o rei... Taurus. É, não vou poder fazer magia automática, né? É. Quando a Ciere sai de lá dentro. Porque o jeito que tá sua barriga remete, Thor. Quando possa sair do chão, né? Nossa! Então a gente não vai mais entrar em combate. Eu duvido. Sua barriga mexe dentro de eu você. Eu preciso passar na casa de Kessari pegar as coisas. Eu preciso no banheiro antes. Minha barriga tá ruim. Também. Vai um tempo no espaço dela. E aí você ouve uma voz familiar da sua mente. Eu ouço uma voz familiar. O Zequim nasceu. É o outro da raça. Falando pra você. Falando. Ouve um despertar. Na ele fala agora. Ele fala, ele já tava falando. Ele tá falando com você já um tempo. Ele falou com você. Falou uma vez com você já. Ah, ele falava, tipo, minha squall. Ele falava através de transferir sensações. Depois ele falou uma vez com você já. Poucas palavras, mas não assim, mas... É que agora tá aprendendo. É, tá aprendendo. Não, ele fala assim pra você, algo despertou. Ah, não, Laram é falso. Que bom. É que eu falei tão gordo banheiro. Não tem banheiros aqui, eu acho. Nossa, vocês já são sujos, então... Como assim, algo banheiro? Tem lá na entrada, longe. Na salinha que eu passei, que tinha as matinhas. Ah. Era armadilha. Lá. Bem, vamos indo. Assim, a Toph é a única pessoa que sabe. Sua barriga dando uma roncadinha assim. Vocês veem a barriga da Toph dando uma roncada assim. Nossa. E parece um chutinho de um bebê assim na direção do portal de onde ela tá saindo. E a Toph é a única pessoa que sabe do ovo dela. Sim. Toph. Não, não mais, né? Não mais, né? É. Você, né, Denis? Não. Tá com fome, então? Tá com fome? Não, mas acabou de nascer alguém que tá tem bom, muita é? Fome. Tudo bem? De você? Não. A inspiração. Então, bem. Tá bom? Não, tem fome de mundos. É, falei isso semana passada. Ah, isso? Tá vivo, é, né? Talvez tá com febre, não? É, vamos decidir o que a gente vai fazer? Porque a gente tem pouco tempo. Ó. Selim, sejamos francos. Lá dentro daquele portal existe outro tarrasque. Acabou de nascer. Mas, gente, qual é a tara que vocês têm por Tarrasque? Qual é? Eu podia deixar o ovo lá. Bom, eu... Ah, antes que eu esqueça. Peraí, reitoros. Antes que eu esqueça. Ah, fica na espera. Fica tá aqui ainda. Fica na espera. Não, eu peguei. Eu tava vendo naqueles negócios ali, que eu não faço ideia do que é, mas parece uma magigrafia com movimento. E eu vi o capitão Urutukan comandando os soldados, porque aparentemente o general tá chegando antes do que a gente imaginava. Quando ele começa a falar isso, eu tô olhando pra outras câmeras. Dá pra saber, dá pra ver a princesa? O portal da princesa. E ver se tem uma câmera dentro do portal da princesa e uma fora. Lembra, a gente precisa pegar as armas, os elfos e embora. E o livro? Os livros. Lá não na biblioteca, claro, na biblioteca real. Já tem luz agora. Ligar, desligar. onde vamos encontrar, gente? Porque eu vou... o negócio do Asgard, a pedrinha do Asgard. Que agora liberou a bolsa, né? Eu acho que facilitaria bastante a gente derrubar o tempo de bolsa. É, a gente tem que derrubar o tempo de Ragnar para os mortos deuses ajudarem a gente, não é? Sim, senão eles vão... Agora não deve ter muita gente lá. E outra coisa... Dá pra ver o tempo de Ragnar aí? Dá. Dá. Na verdade, deve ser um de todos os clérigos agora, né? É, não sei, vamos ver. Vai começar uma inspeção em poucas horas. Ah, matamos todos de uma vez só. O cara disse. 20 horas, não, ele está chegando. Ele está chegando. Vocês veem o tempo. Como é que tá? Uma das telas. Então vocês veem a parte de fora do templo só. Vocês não veem o tempo. Sim, por dá pra ver por dentro? Eles gostam de privacidade. Troca. Não veem o tempo por dentro, tem por fora. Vocês querem? Não tem clérigos na entrada do templo. Porque é estranho. Porque onde passou tinha. Eu vou pra umas câmeras dessa vez, cara. Clérigo. Tá. Mas vocês veem algo meio estranho. Chega uma pessoa. Essa pessoa ela chega se esgueirando. Chega se esgueirando, como se quisesse. Estivesse tentando se manter oculto. E vocês vendo. Tá? É o que aconteceu com a gente agora de pouco. É uma pessoa que veste uma capa. A gente conhece. Tá. E quando a pessoa ela vira de frente pro sensor mágico que tá filmando, vocês veem que é um ser humano. Verdade. Um ser humano pálido, vestindo uma capa negra. Ele para, ele olha ao redor como se tentasse passar despercebido. Né? Olha ao redor, fica de frente pra vocês assim. Ele olha diretamente ou não? Não olha diretamente pra vocês. Onde que ele tá? Na entrada do templo. É. Ele olha assim pra lá e pra cá. Ele faz assim como se farejasse o ar. Cavaleiro? Faz como se farejasse o ar. E aí ele dá uma serrada nos dentes assim, como se ele desse um rosnado. Quando ele faz isso, vocês notam os dentes dele são pontiagudos. O vampiro? O vampiro. E ele entra dentro do templo. É o pato de urso. Ah, nas vestes dele tem alguma coisa característica, algum símbolo, alguma coisa assim, de alguma família, algum clã, algo parecido? Origem, cidade? Não, ele tava assim, sumando ele cobre aqui quase todo o corpo dele. Pelas características físicas, cada região tem uma característica física, né? Ele tá morando ali, tem os olhos fechados. Certo. É, ele tem isso fisicamente? Ele é da Pensilvânia. Tem. Eu posso tentar ver isso? Estados Unidos. Eu acho que você não teria esse conhecimento. Você viu muito poucas pessoas, né? Quase não ouvi nada na vida. Exato. Começou a ver ontem. Eu acho que você não teria esse conhecimento. Tá. Onde vão se encontrar? Alguém quiser tentar rolar um teste de história, alguém que é mais viajado pelo mundo. Esse cara aqui, ó, é da Sunburgia. Quando você quer se encontrar, eu vou até a Balacha Kessari. Onde encontro vocês depois? Você vai sair agora? 28. Você quer que eu vou? Porque eu já vou no Kessari, eu vou no Ludarin, deixo o plano aberto no Ludarin. A descrição física dele, a aparência física dele, já, os bichinhos difere já vão levando da aparência armaduras. Física. Mas de qualquer pessoa, de qualquer um dos reis que vocês. A princesa liberada. Ah, é verdade. Mas ele deixar o plano aberto lá no elfo. Humano. Ele é nitidamente um. Onde eu trazer pra cá os. Uma pergunta. Quando a gente. Tá de noite, a gente sabe. Mas quando a gente enxerga, claro. Não, então, os caras. É porque os caras iam vir pra cá. Por isso você falou, tipo, dá pra ver. E já ia levar as armaduras, entendeu? Sim, só que usar dois teleportes. Não, teleporte por árvores. Acho que ele sentiu. Sentiu o quê? Que alguma coisa tá errada. Eu particularmente não conheço muito sobre vampiros, que aparenta ser, mas. Vampiros são mortos-vivos. Então ele tava em algum lugar escondido, sentiu que podia sair, saiu. Agora ele pode fazer magias mais fortes. Enquanto vocês estão conversando e confabulando, alguém tá de olho na tela onde o vampiro entrou? Eu. Todo mundo olhando pra tela? É, tá todo mundo, tipo, curioso. Enquanto vocês estão lá observando, tentando entender o que tá acontecendo. Caiu o tempo. Né, e confabular, e alguém pensando. Passam uns minutos, ele sai de lá de dentro. Com a boca vermelha? Com a boca toda cheia de sangue. Sabia que ele é um rebelde. É um rebelde, ele foi matar os caras. Já gostei, vou liberar mais um filho. Caralho! Ele sentiu que podia fazer isso. Mas aí que tá a pergunta, onde que ele tava? Se tem um, tem mais. E outro, com certeza. Ele espalha a palavra. Ele sai se esgueirando. Se ele sentiu, outro sentiu, por que não? Sim. Privar os... Se transforma num morcego. E usar poder. Sai voando e desaparece. Eu não entendo isso, sinceramente. Rafa, quem não privou a gente? Agora eu posso. Mais surpreendente ainda é que alguns segundos depois que ele vira morcego e sai de lá de dentro, vocês vêm chegando até a porta, olhando, observando a trajetória do morcego em voo. Né? Todo sorridente, vocês veem uma figura. Vocês já viram, já encontraram nos corredores do castelo. O clérigo líder do templo mestre do Pai. Virou vampiro. Não, ele que tava vendo, né? Não, o cara entrou no bagulho. Aquele cara que peitou vocês, que fez a tua fazer xixi nas calças. Aquele que fez a Ciri recitar a litania de Ragnar. Por isso morreu no negócio. Ele sai de lá de dentro, chega até a porta, observando a direção pra onde o morcego foi voando, fica olhando assim, como se acompanhasse a trajetória do voo dele, dá um sorriso. Se vira e volta pra lá. Dá pra ver se ele tem marca no pescoço? Tenta, a percepção na hora que ele vira. Também vou tentar. Na hora que ele chega, você vê um lado. Na hora que ele se vira, você consegue ver o outro lado. Eu acho que ele planejou. 37, não. Nenhuma marca no pescoço. Ok, gente, o que a gente vai fazer? Preciso definir isso aí. O que a gente vai fazer? Eu não sei, mas aparentemente. Posso estar enganado, mas aquele cara tem um aliado vampiro. Porque ele não tem marca nenhuma de vampiro. É, mas o cara matou todos os clérigos que estavam lá dentro. Ou ele só transformou. Ou ele só deu a comida pra ele. É, porque ele, tipo, quantos ele teria mordido nesse tempo aí? Uns 10, 20? Ele não mordeu tanto assim. Ele entrou e saiu, já. A questão é, a gente vai derrubar o templo. Vai. Como? Exato, como? Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Talvez eu possa conversar com o reitor, talvez ele nos ajude. Porque assim, sem derrubar o templo. Ah, ele meio que vai vir ajudar a gente. Mas aí vai ser tipo, na hora, derrubou o templo. Aí o que eles vão fazer? Vamos parar todos? Não, vamos pegar os caras no templo. Então ele vai virar uma casa e vai ficar seguindo a gente. a gente podia aproveitar. Você quer que eu tiro? Poder deles eu tiro. Mas vai dar merda. Você vai aceitar merda depois? Você não destruiu pra poder entrar e pegar os livros. Ele quer. Não, eu sei que gente, não, vamos começar com o negócio. Para lá. O Theo quer que eu tire os poderes dos Hobgoblins e tal. Vocês concordam com isso? Eu acho que eles vão descobrir que a gente tá aqui e vão vir trocar tudo o que a gente fez. Eu acho que eles já sabem. Sim. Assim como o vampiro descobriu. E se você tirar eles e mudar uma parte da configuração? Que parte? Pra que eles não consigam alterar. Eu acho que se desse pra fazer isso, eu já teria feito. Será? Se tivesse pra fazer isso, eu não teria conseguido mudar agora. Sim. É, elfos. Observando a história deles, eles nunca criariam algo assim. Porque elfos, teoricamente, são perfeitos. Por que outra pessoa alteraria essa torre? Mas se ele me pensa bem, eles alteraram a torre para que os goblinoides pudessem usufruir do poder, certo? Sim. Porém, a gente não sabe se eles conseguiram mudar a senha. Pelo que eu entendi que o Griel falou, era alguma coisa de react, como que era? Correndo. Não, isso é só pra poder os bichos parar de matar a gente e acessar o computador, mas isso eles conseguiram, eles acessaram o computador. Achei que era só pra acessar aqui, mas aqui não tem como colocar alguma senha igual lá? Será que não dá pra colocar uma? Pode ser que dê. Eu acho que não é uma coisa difícil de ser... Feita. Não. Desfeita. Desfeita. Pelo menos a gente desfez. Porque não era nem todos os elfos que podiam entrar e passar pelas coisas, era só os elfos da Antônio. Mas parece... Sim, parece agora. Você agora conseguiria entrar sem eu? Não. Não. Por que não? Conseguiria se já conseguiria, você já sabe o padrão. Eu sou bastante jovem. Só precisa de um Dalton pra descobrir o padrão. Exato. Você acha que já não sabe o caminho inteiro também? Você acha que pra eles é difícil chegar aqui? Eu acho que você tem que passar ainda, pela sala onde tem que passar por um caminho específico. Não. Se o caminho não se mudou, ele deve ter anotado. Será? Sim. Devem vir aqui algumas vezes. Gente, a gente já subestimou demais esses caras, a gente pode continuar subestimando. É por isso mesmo que eu queria tirar o poder deles. E aí, o que vocês querem fazer? Vocês querem tirar os poderes deles? Tirando os poderes deles, você estaria subestimando eles. Não, nós estaríamos prevenindo. Porque suponha que ele já sabe que... A gente tirou as instruções. Como que eu sabia? Eu tenho... O vampiro soube. Como ele soube? Porque ele recuperou o poder. Você sabia? Você conseguiu? Não, ou pode ser. A gente não achou que está só fazendo desataque. Pode ser que o vampiro já fizesse parte daqui, gente. Pode ser. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu posso dar uma contraproposta? Mas ele incluiu o morto. Sim. Mas pode dar uma contraproposta? Sim, a gente passou. Eu, o Gabriel, pega tudo que a gente tem que pegar. Não, só na volta a gente tira os poderes dele. E daí a gente vai direto pra biblioteca. Pode ser. Porque a gente não perde tempo. Pra gente pegar tudo, a gente teria que pegar a princesa primeiro. A princesa só vai pegar na volta. Exato. Na volta. Indo embora. Então a gente não pega as armaduras lá no Inudarin. Você esqueceu que vocês prometeram só com o consentimento da princesa? Pera, você consegue... Vai fazer magia de ilusão não, agora, não, não, né? Gente, eu não quero mentir. Você consegue fazer um portal pra lá? Que a gente consiga ver lá dentro? Sim, olha lá de novo! O que foi? A Nika conta pra vocês outra vez. Monique, a gente mandou ela ficar lá no portal, sabia? Hã? A gente mandou ela ficar lá dentro do plano, sabia? Ah, ninguém avisou ela, né? Ninguém avisou ela. Saiu. Você levou ela pra não, por isso que eu falo, Nick, vai pra dentro do portal que você vai ficar lá dentro. Tá, mas vamos ali primeiro. Foi bom. Tá bom, a gente olha. Mas olha pra mim, eu entrada ao tempo. Três... Sabe, lembram os wargs que vocês viram, que eles enfrentaram? Sim. Tem três criaturas que lembram os wargs. Só que elas são maiores. Bípedes. Hã? São bípedes. Não, quadrúpedes. São maiores. Tá? Uma pelagem marrom, tipo ferrugem. Tá? E chegam. Param diante da entrada do templo. Eles saíram do templo? Chegando diante do templo. Chegam. Eles param diante do templo, farejam o ar, farejam. Tá? Um deles se levanta. Se metamorfoseando, se torna uma criatura bípede. Tá? E vai entrando dentro do templo. Os caras tá puto com esses caras, né? Caramba, alguém faz vidência quando, lá dentro? Quando esse é vai entrar, sobe os degraus, sobe os degraus que dão acesso ao interior do templo, na hora que ele vai pôr o primeiro pé assim e vai entrar no templo, ele se curva. E entra e os outros dois vão vindo logo atrás dele. Ele se curvou? Os caras têm os caras com eles. Então peraí, eles sabem. Vocês continuam observando, passam uns minutos. saem os três de lá de dentro. Ele se metamorfoseou em quê? Em lobisomem. Ele virou um lobisomem, um lobo bípede. Virou morto. Os três, depois de alguns minutos, saem de lá de dentro, tá? Ou a boca deles assim, coberta de sangue. Caramba, tá fazendo a janta, mano. Primeiro entrou um vampiro, depois entrou um lobisomem. Quem que esse cara tá reunindo aí? Fih, você acha que chama Aliança Negra por dia? O cara é clérigo da morte, o vampiro faz sentido. Não, o lobisomem também faz sentido, mas o que que ele tá dando como comida? Humanos. Bom, vocês querem ir no tempo? A gente quer derrubar o tempo, a gente não sabe como. Ou então a gente pula para o tempo. Mas, voltando, eu ia falar, você consegue abrir um portal, só que em vez de trazer ela pra cá, a gente conversar com ela? Na verdade, um portal é diferente disso, qualquer coisa. É literalmente uma porta. Então, consegue abrir a porta e falar com ela? A gente consegue entrar lá dentro e sair, tem uma hora pra fazer isso. Eu não consigo chamar ela como portal. Você não entendeu o que eu fazer? É só conversar com ela e pra perguntar o acesso onde é a verdade do cara. Pra ela falar pro Darinha, pode ser. Sem te ter que ver ela. Entendeu? Sei se isso é a hora, porque, pra mim, você quer arriscar a vida da princesa nesse momento, estando aqui dentro? Não. Exatamente, o que eu queria fazer é resgatar ela, mas também Valkyria. Não, mas não quero resgatar ela agora. Exato, é isso. Mas tá, eu quero que você vá no reino do Darim, faça o portal, princesa, libera as armas. Tá liberado. Obrigado, princesa. Fechou o portal, pega tudo. Tá, informação. Ela está presa dentro lá e provavelmente adormecida. Então pode acordar ela? Eu não sei o que isso é. Qual é o problema da gente pegar ela? Hã? Você arriscaria a vida do seu rei ou qualquer coisa que te representasse por um motivo banal? E o que resgatar ela vai fazer ela morrer? Se a gente explorar com a posse dela e a Ameaça Negra descobrir, isso é um, teoricamente, o arme mais. Como pode dizer, mais grave que a Ameaça Negra vai ver. Não existe nada pior do que eles perderem a Rainha dos Elfos nesse momento. Ok, e ela não vai morrer por isso? É, a gente vai. Isso vai virar guerra. Já vai virar já? Não. Já vai isso virar. Vai virar estado de emergência último nível. Também, a partir do momento que a gente começar a rebelião aqui, já vai ser guerra. Rebelião é uma coisa comum. Não, não é. Não nas proporções que a gente vai fazer. Ainda assim, é uma rebelião. A gente não está tentando dominar a cidade. Resgatar a Rainha dos Elfos é um ataque grave. Mas se eles não vão saber onde ela está, eles vão procurar. Por isso que eu quero resgatar ela longe daqui. Por agora você entendeu? Resgata ela, pega as armas, põe ela no plano, que eles não vão achar ela nunca. É outro plano. Vamos fazer isso por hoje. Vamos pegar o dedo. É porque assim, ó, a gente tem as armaduras pra pegar aí no Darim. No Darim só vai liberar as armaduras se a princesa der o aval. Então não faz sentido a gente abrir o plano, tentar falar com ela sem pegar ela. Gente, o plano não é esse, olhem pra tela. Por que não para de acontecer coisa nesse tempo? Olha essa criatura. Essa mulher tá entrando no templo. Arrastando uma criança épica pelo braço. Ah, eles estão fazendo uma aliança, literalmente, tá? Uma bruxa verde. Uma bruxa verde. Uma bruxa beijinha. Ó, alguém vai. Você não vai discutir, vai ficar olhando pro templo. Toda hora alguém tá entrando no templo. Eles estão fazendo alguma espécie de ritual. Eu quero saber. Que tipo de ritual alguém... Acho que não é ritual, eu acho que é alguma aliança. Pode fazer. Mas tão rápido. Joga religião. Como está o colar do Mori? Nem sabem disso. Gente, vamos fazer alguma coisa, vai. O que vocês querem fazer? Vamos fazer. Quer fingir que é ela para liberar? Que seja, mas vamos fazer alguma coisa. Não. Templo do Deus da Morte, rituais de sacrifício. Não, porque é sacrifício a gente já Minutos sabe. Minutos depois, ela sai de dentro do templo. Sozinha. Sem a criança. Com um cesto. Igual tá aqui. Uma caveirinha. Morreu uma criança. Cheio elfa. De entranhas da criança élfica que ela acabou de sacrificar. Deus, eu tô entendendo que o Jeff tá tentando fazer. Ele quer jogar a gente no templo. Não, eu tô mostrando o que tá acontecendo. Será que isso tem a ver com a expressão? Mas eu queria saber assim. Sacrifícios ao Deus da Morte? Pode ser? Ele pode estar. Sacrifícios. Comprando os caras, ó. Sacrifícios? Fica na minha. Normalmente eles são homenagens ao Deus da Morte. Pode ser. Entendeu? Normalmente pode ser em busca de poderes. Porque Wargs no cemitério. Mas isso. Vai saber há quanto tempo eles fazem. Tem mais uma coisa pra mostrar. 15 anos. Então, eles devem usar isso como espiões. São que tem vários elementos que a gente nem desconfia que eles estão vendo. ver se tem algum outro visitante estranho chegando. Deixa o plano da princesa pra depois. Jess, a gente tem prioridade. Um teste de inteligência pra entender o que tá rolando? Tá tempo. É. Um teste pra tentar entender o que tá acontecendo? Porque ele tá meio maluco isso aí, sabe? Bom, os vampiros e lobisomens estão se alimentando. A bruxa foi e fez um sacrifício. Mas é normal fazer isso no tempo de Ragnar? Não podia, sei lá, se alimentar na esquina, matar a criança em casa? Então, é, matar, fazer o ritual, até faz todo sentido, né? Você fazer um ritual de morte. No tempo da morte. No tempo da morte. Agora o vampiro entra pra se alimentar no templo. E eu sumo sacerdote da risada. Sumo sacerdote da risada. Consente. A criança era pra alimentar ele. Os lobisomens entram e se alimentam lá dentro. Do quê? Hã? Ah, o lobisomem entrou. Essa é a grande questão. Mas será que eu sabia todos quanto tempo tinha. Escravos e elfos ou humanos que eles estão se alimentando? A gente só não tem certeza. Pode ser. Ou talvez eles sejam devotos. Não, esses caras podem ser devotos da morte, mas. Eles não iam sacrificar do próprio circo. Sim, mas falando. Lobisomem, vampira, bruxa, eles são devotos. Também tinha esse encaixe como clérigos também. A gente tem que fazer algo, não podemos deixar eles continuarem. A questão é, a gente vai derrubar o templo ou a gente vai fazer outra coisa? Eu não queria derrubar o templo, mas se vier mais um... mais um ser estranho? Mais um ser estranho, ou é morte de inocente. Então, pelas tuas palavras, ocorrerá. Não, só se tiver mais uma agora. Vai jogar. 1, 2, 3, 4... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 8, 9, 10. Quantas opções? Não sei. Primeiro joga um dado qualquer. Par é um, ímpar é o outro. Ímpar. Ímpar? É, a primeira. Joga um D10. Eu não sei se e ele vai tirar 10. Aposta. 9. Deixa eu ver. 9? 9. Pô, que bosta. 1, 2, 3. 4, 5. 6, 7. Ele é uma criatura que causaria remorso. 8. 9, é, condiz. Condiz. Essa criatura aqui, ó. Grotesca. Mas tá, parecendo um ser humano dissolvido, corroído. É um demônio. Um lemuri. Vem entrando dentro do templo, rastejante. Se curvando, fazendo reverência. E ele entra lá pra dentro. Isso aí é um demônio, isso aí? Não, é. É, a Nintendo lá tem o Pit Fang. Então não é o que eu tava pensando, que as criaturas que tiveram poder que vieram aqui agora. Eu não talvez eles estejam tentando invocar o Deus da Morte. Passa-se alguns minutos, ele sai do lado de dentro. Com a boca toda cheia de sangue, tudo babado. Não é essa que eu tenho poder. Não. Também. A gente está tomando tiro. Ele pode estar se alimentando. Vamos lá. Alguém quer mais um bicho? Bota mais um bicho lá. Ah, não. Fala um bicho. Sacrificar alguém, talvez eles estão bebendo sangue dessa pessoa. Quem? Quem é demônio? É. Na verdade, acho que eles estão preparando. Diabo, isso aí. O. É demônio ou diabo? Abissal. Como se fosse um rito. Eles estão se fortalecendo nisso. Não, eu acho que não. Eu acho que eles estão fazendo uma espécie de rito. Vou botar mais um bicho. De comemoração para a chegada do sumo sacerdote. Eles vão ver a comemoração. Tá na hora do pau. Tá na hora do pau. É com vocês. Vou mostrar outro bichinho legal lá dentro. Bom, eu acho. Mostra o 10, que era o que você queria. Agora, a gente vai chamar mais atenção. 10? Não, mas aí agora. 10 é seu pedido. Agora é pra fuder. Hoje é fuder o castelo ou aqui. Bom, eu acho que tirar o poder de Ragnar seria bom. Eu acho que é muito bom só pra mais fácil quando a gente fazer uma ilusão no mar, catar os livros e depois tacar o foda-se. Olha, eu acho, eu só acho. Que pelo menos já vai estar com os livros. Que o lugar mais seguro no momento é a sala onde tá os livros. Os caras estão esperando um paladino que tá seguro, tá com câmera, eu acho que não tá lá, tipo, ó, passar. Mas a questão é a gente tacar o foda-se agora e dar tudo errado e a gente se fuder aqui e não ter como depois. Olha comigo aqui esse mapa. Não, esse aqui não dá. O paladino não vai chegar, né? Não, pera. Olha o mapa. Eu tô falando de questão de tu falando a gente se fuder. Murin, olha o mapa. Digamos que alguém destrói o templo. No mesmo momento que destrói o templo, fantasmas saem do cemitério atacando a região sul da cidade. No mesmo momento que um monte de fadas saem atacando a região norte do, do oeste da cidade. Pra onde você mandaria seus guardas? Pra onde você mandaria os guardas? Pro norte. Do lado de cá. Porque no momento eu tô posto onde a gente vai. Se os guardas estiverem aqui, a gente faz a bagunça aqui. Isso faz sentido, Greg. Entendeu? Porque os caras vão mandar os guardas pra esse lado da cidade e a gente ataca aqui, pega os livros, salva os escravos. Tá, e uma distração. Os guardas já estão na tomada da cidade. Antes de tudo isso ser onde é a entrada? Concluído. É isso que eu tô não, querendo. A gente consegue avisar todos aí. As caras simultaneamente. Na verdade, eu sei disso. O tempo vai passando. E aí vocês olham pela tela, vocês veem essa criatura estranha aqui. Tartaruga. Qual? Não é uma tartaruga, é mais um corvo. Ah, parece até tem um tom do pra todo mundo. Parece um urubu. Parece um urubu, isso. É o chefão do Super Mario World. E aí, o que vocês acham? Então, ele entra no templo e ele tá debaixo do braço dele carregando uma vasilha de barro. Parece uma sopeira. Elemental? Só que de barro. Não, provavelmente ele vai recolher coisas, claramente. Eu nem sabia. Vai, entra, passa um tempo, volta de lá de dentro, carregando aquele negócio agora nas duas mãos, cheio de sangue até a borda. O sangue é que cor? Vermelho? Vermelho. Então não é sangue elfo. Hã? Pra você é... É, sangue elfo é meio... É marronzinho, né? Um humanoide isso. Nossa. É um passarinho humanoide. Bom, gente, outra opção, em vez de tacar o templo, é direto pro castelo. Sim, são essas duas opções. É um passaroide. E aí eu duvido que no castelo a gente consiga voltar pro templo depois. É, isso não é pra direcionar vocês pra ele pro templo, não. É como vocês foram olhar, isso tá na descrição do templo que eu pinhei da internet, no cara que deu a sugestão. O que acontece lá dentro, então eu tô mostrando então, pra vocês. Então o que vocês querem? Vocês querem derrubar o templo ou só no castelo? Só que se a gente, se a gente for pro castelo, a gente, muito provavelmente não vai conseguir chegar no templo depois. Bom, vamos tentar criar a distração. Onde tá o exército? Reunido. Onde que é a o portão? Onde que é o portão? Onde que é a entrada? Exato, aqui não fala. Eu acho que é pelo sul, né? Não sei. Onde que é o portão? É o portão. Pro lado do castelo? Deixa eu lembrar, peraí. Ele tudo. Vocês entraram e já saíram de frente. Ah, o portão é pra cá, senhor. Então, né? Arquiteto burro. Mano, do lado do castelo. Quem entrar? É do lado do castelo. Se alguém ia entrar. Ah, eu sei, mas, tipo, em questão de guerra. Quem entrar? A tropa tá do lado do rei. Quem vai entrar? Quem vai entrar? Você tá pensando como é o elfo? Não, mas. Não precisa entrar, porque vai, é logo no portão, cara. Antes, eu tô pegando o castelo. Não consegue não. Fazer alguma coisa e o. Para mim é 50-50, mano. Evidência pra saber se a Kyra ainda tá bem. Se ela saiu de lá. Ok. Boa play. Sabe qual é a questão? Muito bem. Se a gente ficar em lugar onde eu já estive, então eu consigo acessar fácil. Não faço fácil. Você vê a Kyra oculta lá dentro da caverna. Tá? Quem ficou tomando conta dela? A Leandra especialmente. Ah, mas depois que a gente fizer as coisas, não vai mais ser protegido. Os dois estão lá tomando conta dela. A Leandra tá desperta, vigiando. Né? Não, eu tô tomando conta. Eu acho que a hora que a gente quebrar as barreiras, aí fica acesso liberado. O ursinho tá dormindo. É uma chance. Dormindo. Ele deita assim na cara e tá dormindo. Temos outro problema. A gente acha que é fácil. E a cara tá. Opção 1. Não, não tem fácil. A gente não sabe nem o que tem que fazer. Aparentemente. Tranquilidade. Algo me preocupa. Você quer tentar enganar ou mudar de pegar as armaduras e deixar que tempo ficar pegar. De todas as coisas que aconteceram. Só pegar as armas pra armar o pessoal e isso. Não, porque eu tenho que fazer. Me roubar o tempo? É sim, boa. Mas eles lembra que eles estão ocultos, né? Eles estão subterrâneos. Eu não queria trazer a Tânia agora. Você quer, você quer tentar enganar ele? Agora que puder conversar com ele, você acha que vai descobrir? Agora que você quiser. É, eu acho que eu tenho que querer pra falar com ele e pegar ele na verdade. Eu tenho que querer? Agora. Agora. Eu posso descobrir, eu posso falar. Eu sei onde ela está, ela está presa, tal, e eu não queria arriscar a vida dele. Fala. Ele concordaria comigo. Sou eu, Toff. Eu acho que não. Toff. Ele vai querer. Ele vai, tipo, dar menos coisa pra gente conseguiu ainda. Conseguiu um outro anel? Peguei emprestado de um amigo. Qual que era sua amiga? É, fiquei sabendo que você conversou com ela. É. Esse aqui é do Celerinho. Ensinei um truquezinho pra ela. Truque? Puxa, não, não me interessa. O que eu tenho que falar é um pouco rápido. Mas talvez demore pra eu explicar certinho. Você consegue sentir seu poder mágico fluindo melhor agora? Do que você está falando? Seu poder mágico. Ereção. Poder mágico. É que ele não está em Lenore. Né? Nada mudou no meu poder mágico. Ele não está dentro da cidade. Interessante. Não, eu não sabia que não descia. Não descia, talvez não sei. Bom, enfim. O Rei Toros, ele tá a milhas de distância. Não, não é exatamente. Ah, não é? Não, é não lembra que vocês atravessam. Não, não é o continente inteiro. Não, eu achei que fosse. É dentro da muralha. Ah, eu não sabia. Dentro da muralha. Continua, segue a play. Conseguimos abaixar. De alguma forma, abaixar a guarda da cidade. Podemos fazer magia livremente aqui agora. Ah, é? Sim. Isso é interessante. Porém, a gente tem um empecilho muito grande. E talvez precisemos da sua ajuda. Posso criar um portal? O quê? Existe um templo. Um templo muito grande devotado agora ao Deus da Morte. Pegou a pedra e a gente precisava de uma distração para poder entrar na biblioteca principal dos Elfos. Que lá é o nosso objetivo principal. E se a gente for até esse templo, não daria muito tempo para que voltássemos para essa biblioteca. Então, e se fosse para a gente voltar, a gente precisaria de recursos, coisa que a gente não tem. Até tem, mas aí a gente não poderia sair da ilha, entendeu? Então eu preciso ver se você consegue essa ajuda pra gente. O que exatamente você precisa que eu faça? Distração. Derrubar o templo. É uma boa opção. O Briel falou, talvez você tenha ouvido. Eu tô falando livremente, tá? Sim, eu tô ouvindo. Ah, inclusive, o que ele fala, eu deixo pra todo mundo ouvir. Vamos lá, pra trazer um clérigo. Ele tá te ouvindo, se liga, só falar. Traga um clérigo, tente mudar o controle do templo. Acho mais fácil de ser roubado do que mudar o templo. Quais são as chances que vocês têm aí? Não tínhamos chances, tampouco tínhamos esperança de estar onde estamos agora. Que é na torre de vigia principal. E fale pra ele que se o templo cair, um exército morto-vivo vai ajudar. Sim, a gente está conseguindo ajuda de todos os lados. Eles estão nos ignorando, não sei o motivo, mas estamos praticamente com ações níveis aqui dentro, faz um bom tempo. Porém, existe uma preocupação, pelo menos da minha parte, e acho que os demais partilham do mesmo, que o general... O Urutucan? Comandante. O comandante Urutucan, aparentemente ele sabia dos nossos passos, via o que a gente fazia, mas ele ignorou totalmente quando viemos pra cá. Esse desgraçado é inteligente. E aparentemente ele tá reunindo soldados, talvez seja pra nos caçar, porque ele sabe que... Que a gente é um problema, né? Sabe os nossos movimentos, como eu te disse. E a gente teme pelo que possa estar por vir. E aí, quer testar seu poder contra a outra morte? Outra coisa também é que algumas criaturas diferentes da que eu imaginava que estivesse aqui na ilha. Toffle. Hã? Eu estou ouvindo ruídos no fundo aí. Ruídos? Tem alguém perto de você? Sim, os meus companheiros. Por que eles estão tagarelando aí? Não, porque a gente tá vendo um negócio. É como se fosse um... Como se fosse aquela magia de observar as pessoas, só que você... Todo mundo consegue ver vários lugares ao mesmo tempo. Na tela, na parede. Aí eles estão comentando o que eles estão vendo. Eu não sei como eu posso te mostrar isso. Você peça sabe. Pra abrir pra todos. Barra, abrir pra todos. Quem está aí? Vocês todos ouvem a voz pela narrativa da voz. Todo mundo baixinho. Ah, você também. Ela acabou de mostrar outra coisa, não. Ouviu a voz. Ouviu a voz. Ouviu a voz. Eu consigo ouvir vocês, vocês conseguem me ouvir agora. Ótimo. E agora, comunicação é direta. Ótimo. Vamos testar o poder contra a morte aí? Eu já disse pra Pirralha que eu não quero arriscar os meus indo até aí. Quais são as chances que vocês me garantem? A chance é... Para o que, exatamente? De vitória? É distração. A gente precisa de uma distração. A gente não vai conseguir a vitória, vocês sabem disso. É, por isso que eu perguntei. Vitória é ser vivo, meu cara. As chances de distração são muito altas. Se você conseguir só destruir o tempo, já... É. Se você conseguir tirar o tempo do controle de Enes, você está liberado para voltar. Destruir o templo. É. Faz um buraco embaixo. Mas assim, talvez não será uma tarefa fácil. Existe um sacerdote, um clérigo, que aparentemente está fazendo contratos, pactos, algum tipo de alguma coisa com umas criaturas que não são comuns, eu acho. Pelo menos eu pensava que não. É. Não são comuns aqui. Eu sei o que acontece aí. O quê? Ah, é? O quê? Depois que eles profanaram o templo dos elfos, tudo quanto é tipo de bicho ruim começa a frequentar esse lugar. É. Em busca do quê? Eles vão pra se alimentar de sangue no templo. Sangue de quem? Não faço ideia. Em troca de quê? De elfo. Em troca de quê? Esses caras? Dizem que é uma doce. Tradição. Eles são aliados da Aliança Negra. Eu não sei o que eles fazem, se eles têm escravos próprios pra isso. Não só, né? Se eles têm uma geladeira gigante cheio de elfos sacrificados armazenados. O que é uma geladeira? Onde você gema. A amiga da Toph, a... Como é que é o nome da sua amiga mesmo? Lisbeth. A Lisbeth? Foi ela que inventou isso. Serve pra conservar comida. Interessante. O que eu sei é isso. Vampiros, lobisomens, demônios, feiticeiros. E você vai ajudar ou não? Ouvi dizer até que um Lich costuma frequentar o lugar pra pegar esse sangue pra fazer rituais. Sobre suas chances, nós já temos outro pelotão com fadas preparado para vir. Eles ajudarão vocês. Qual o nível de perigo disso? É mais de 8. Alto? Não. Da distração? Isso. Não tão grande quanto o nosso. É grande. Eles têm exércitos numerosos aí dentro. Essas porcarias, esses hobgoblins se reproduzem rapidamente. Mas vocês não vão vir. São por piores baixo? Que esquilos. Vocês não vão vir por baixo? Eles nem vão ver vocês. Até vocês já estarem aqui. Não existem túneis que chegam até aí. Você não consegue fazer? Rapidinho? Ah, a Toph me disse que vocês treinaram juntos. Eu Sim. acho que com essa habilidade que a gente ensinou, você consegue resolver esse problema no tempo. Mas use com moderação. Você consegue fazer magia de teletransporte? É possível. Muito longe do tempo. Muito longe, né? Magia de teletransporte funciona até agora. Ah, é? É. Isso é bem interessante. Foi o que eu te disse, agora as magias podem... Por isso que eu perguntei se a magia estava fluindo. Por você melhor. Eu não sabia muito bem o limite. Teletransporte funciona? Sim. Todos os anões estão liberados para fazer magias. E vocês têm um exército do quê? Como aliados? Fadas. E se a torre cair, mortos-vivos. E com certeza dos anões. Estou errado ou estou certo? Só reafirmando, né? Sim. Pô, levou todo mundo sem vinho. Pô, contei pra todo mundo. Tá no flyerzinho da festa. Vocês sabem do poder que os clérigos têm perto desse templo, não sabem? Por isso que Exato. Precisamos derrubar o templo. Sim. Derrubando o templo, poderes normais. Ou seja, bostolinhas. E se houver algo embaixo da terra? Não, eu acho que o poder do cara resolve. Eu preciso que vocês de duas coisas. Então eu poderia ajudá-los. Preciso que vocês criem uma distração pra eu chegar. que destrua o templo. E a gente dá o quê? Só cumprimento e vai embora. Por onde você vai chegar? E preciso saber a exata localização do templo. Ah, a gente passa do lado lá e te mata. Esse anel consegue fazer isso? Consegue. Não sei. Consegue. Como? A tagarela aí vai ensinar vocês. Ah, sou eu. Você consegue fazer uma maligrafia pra ele aqui, ó? É que a gente precisa estar lá. Aí a gente manda do lugar que a gente tá. Você consegue mandar um mapa? O mapa ajuda? Eu preciso de algo mais preciso que isso. Tá bom, deixa eu ter que ir lá. Eu quero chegar sorrateiro dentro do templo. Eles vão ter uma bela surpresa. Essa é a pergunta, por onde você vai chegar? Por baixo. Ele pode falar. Se é por baixo, pra que você precisa da distração em cima? Eu não vou chegar por baixo. Viu? Por onde você vai chegar? Você vai teleportar lá pra dentro. Magicamente. Você vai teleportar lá pra dentro do... Diga uma coisa. Vocês derrubaram todas as proteções mágicas do lugar? Todas as que proibiam as nossas restrições. Ainda tem as do templo. Quais restrições vocês derrubaram? Fazer magia. Conjurações e transmutações. E ilusão. Transmutações e também funcionam? Sim. Sim. Perfeito. Então hoje a transmutação eu faço. Crie alguma distração. Armadura. Tá, coisa pequena. Ah, é assim, ó. Todo o exército. Só pra atrair a atenção dos clérigos. Ah, dos clérigos, ok. Pra fora? Você quer do templo? Pra fora do templo. Ah, fácil. Quando eles voltarem lá pra dentro, eles terão uma bela surpresa. Ah, agora eu tô começando a entender o seu plano. Ok. assim que eu te mandar a localização. Pode vir já. Depois da localização, não agora. Está certo. Você sabe como fazer, né? Sei. Ótimo. Vou aguardar o contato seu, então. Vou tentar enganar o lugar, então? Ótimo. É alugado, né? Vou pro... É só isso? Não, a gente vai lá. Você quer mais? A gente tá meio longe. Se você quiser ficar depois pro jantar... Você disse que precisava de duas coisas pra ser lindo. É a distração, distração e a localização. Localização. Terça-feira. Façam isso e eu ajudarei vocês. Okay. E se a coisa estiver favorável, como vocês estão apontando, meu exército será seu aliado. Por isso que eu gosto desse baixinho. Acho que não vai lá. Ok. Não sou baixo, não. Acabei de passar a arma. É porque isso aí é giz que ele passou, né? Rei Toros desliga. Tá aí, triste, mano. Boa sorte a vocês. Passou, né? Bem, vamos... O que vocês vão fazer então? Lá. É, tentar sair daqui, né? Tem uma porta pra sair? Tem uma porta de saída fácil. Ou a gente volta. Fast travel to the forest. Tem que voltar tudo. Ah, mas, né? Tem uma porta de emergência. Tem uma porta de emergência. Cara, por que a gente não entrou por essa? Com a saída de emergência. Vamos reunir no castelo. Real, você olha assim. Calma, vamos sair mal. Perto de um dos terminais do computador, tem no chão assim um círculo azul. Círculo azul? Sim, tem um círculo azul. Acende por ali. Vamos até o Palácio de Mandarim? Espera que o Mandarim quer fazer alguma coisa também. Pego uma moeda, coloco ali no círculo azul e olho pra Estela. Onde vai sair? Aparece lá no salão de entrada, onde tem o maçaneta. É literalmente quick travel. Na primeira sala que a gente entrou. Ah, não tinha porta. Ah, tá. Tem alguém lá? Não. Tem o Griel. Tem o Griel. Griel tá com o dinheiro. Calma, que o Cederinho quer fazer. Calma, o Cederinho quer fazer alguma coisa. Ele não tá escutando. Eu não esqueci. Eu imagino, tipo, o outro amigo do Ariel lá toda hora. Não, espera aí que ele tá fazendo alguma coisa ali, que fazer alguma coisa. Tá bom. Então, peguem uma objeto importante cada um, façam uma marca. Um pouco visível. Todos nós iremos virar orcs a partir de agora. Que? Sai fora! Eu já sou. Ok. Inspiração! Ok, então só faça a marca. Pra quê? Eu não quero virar orc. De ilusão pra gente virar orc. Pra gente nos reconhecermos. É, isso seria ilusão. Mas na ilusão você não pode fazer a marca, porque se você fizer a ilusão por cima da marca, não vai aparecer a marca. Faz sentido. Eu não disse que isso fazer antes ou depois da magia. Mas vai aparecer porque a ilusão vai estar por cima. Faz a ilusão já com a marca. E digo mais ainda, os orcs têm cabelo. Vai ser tudo cabelo loiro aqui, então. Os orcs têm cabelo. Dá pra você fazer um penteado que te distingue dos demais, né? Uma mecha roxa. Eles, não, são, eles não são todos clones, não são todos clones. Não, juntos. Eu sei, mas... Dá pra vocês se distinguirem. É que eu tava pensando em fazer cada um diferente, né? Mas... Faz tudo careca. Aí a gente sabe que tem muito careca. A gangue dos careca. Não. A gente... É do careca. Faz a gangue do olho esquerdo. Como eu criei a magia, então vocês vão aceitar meu corte. Ai, dá até medo. Ah, boa! Tá, eu faço a magia. Tá todo mundo agora um orc de moicano. Eu, eu sabia. Ainda bem que eu já sou um orc. O Murray a gente já conhece. Todo mundo passa o portal agora? Agora vocês podem, agora todo mundo é um orc por 8 horas. Então, ok. Sim. É ilusão só, né? É ilusão. É alter... Sim. Ah. Magia de quinto nível. Ok. Ok. Bando de orcs. Descemos. Peraí, mas assim... Quem são vocês? Ah, para, Grial, é a gente. A gente pode fazer uma ilusão. Tá lá. Mas a gente faz na entrada. Vamos fazer lá na entrada, porque o Grial já desceu. Bom, mas agora vocês estão fora. Tudo bem, mas é todo mundo. A gente já saiu. Não, a gente passa pro mundo, para no central e faz no central. Não, eu prefiro ficar com a minha roupa. Porque vocês já estão. Vai ser só uma ilusão, você vai continuar com tudo igual. Tipo, se tiver alguma coisa, algum lugar principal. Agora vocês são vírus. Já estamos dentro, já. Vocês passaram pelo firewall, vocês são vírus agora. Você nem vai ser vírus, né? Não vai alterar o seu corpo. Eu fico escondidinho pra vocês. Vocês são palácios de mandarim? Ah, mas tem um problema. Nada, vambora. É, vamos pedir novo. Eu vou passar no Kessari antes, tá? Chegou vocês lá, fui. Tá bom. A gente... Kessari. Por que a gente vai pra Nudarin? Kessari. Ele quer pegar as coisas que tem lá. Mas não dá pra pegar em Nudarin! Outra coisa. A gente se reúne. E aqui a gente faz. Tudo bem, então tá bom. Ah, é que no Darin dá pra fazer. Vai indo oculto, Grial? Vamos se reunir no Darin. Vai indo oculto? Oculto. Joga stealth. Não sei, é que em Kessari era só pegar as coisas e já era. No Darin. 45. Só vai dar pra não ver essa assim. 45. Qual que é a distância a gente tá? No... O Grial vai na frente da Kessari, é isso? Isso. Eu vou encontrar eles no Darin. Ok. E vocês vão indo até o palácio de Nudarin, então. Isso. Tá, Grial, você vai até o palácio de Kessari. Ah. Eu pego o meu braço portátil. Deixa eu ir na frente. Abra a porta. Tanto com o Murray. Estão as nossas deixadas trancadas. E aí você vê lá dentro tem um buraco no chão negro. Cheio de tesouros. E você dobra o buraco e enfia no bolso. Tô saindo agora. Ah, moleque! Sobrou alguma coisa legal? Não, né? Sobrou, você vai querer ficar explorando? Sim. Não. Eu tenho, acho, uns 5 minutos até chegar no Nudarin. A gente não vai devagar assim não, viu, Ariel? É que eu subi. Vocês pegaram as coisas importantes que tiveram. Não é legal aí, né? Não. Então, beleza, então agora no Nudarin. Tem coisa de monte lá ainda, mas as coisas mais legais vocês já pegaram. A regalha da Fênix. Vocês vão, todos são orcs. E eu e o Murray na frente. Ok. Faz o pessoal saber como se portar como um orc. Certo. Pra ninguém tropeçar. Vocês vão, passam por cima da ponte. Não lembro. É, não, sim, né? Voltou, mas você não leu ele ainda. Passam por cima da ponte. Você vê a distância, assim, os abolefes nadando. Também não tem nenhum deles próximo da ponte. Tá? E assim, sem grandes problemas, você chega ao Palácio de Undyne. Olha em volta, vê se tem presente de alguém ou de wards. Não toma sabedoria, né? Eu posso deixar. Tranquilo. Visão. Acho perto da gente. Tem inimigos perto da gente? Visão voando lá do alto. Já. Tem algum sangue dentro do castelo. Mas que tipo? Nenhum próximo de você. Tem alguém? Um soldado que saiu do. A Levandra, ela tá com o anel? Sim. A Levandra tá com o anel. Acho que o castelo é o principal. Nossa, tá muito comunicando com ela. Você já sabe, que música você ainda tá mais? Né? Música esquisita. Qualquer coisa que precisar. E que se você notar alguma coisa, entre em contato com a gente. Tá certo. E vocês, como estão? Estamos bem. Você quer tentar? Conseguiram algum progresso? Parece que sim. Conto logo em breve. Obrigado. Aguardo vocês. Hã? Eu acredito. E se a gente já pegar a fila pro princesa? Eu não tenho nada contra isso. Eu também não. Já chegou o Grial no Darin, então? Eu vou deixar meu plano aberto em Darin. Eu posso deixar o plano aberto e sair de perto? Eu vou só bloquear a entrada de orcs. Você fechou lá na torre, né? Não, eu imagino que eu tenha fechado. Okay. Eu fecho lá e eu vou abrindo o Darin. Okay. Entendeu? E aí, tipo, eu só quero bloquear a passagem de coisas que não sejam a gente e outros elfos. Gente, vamos fazer uma votação aqui agora simbólica e rápida. Tá, deixa eu só abrir o plano no Darin já. Abriu. Tá, eu vou... Ah, não, a gente vai entrar. Eu vou entrar lá dentro e vou abrir o plano. Deixa aberto o plano. Vocês entram no palácio no Darin. A porta tá aberta também. Entram lá. Lá dentro da Ciri. Passa a mão na tatuagem. Ou as pedras surgem e abre o portal pro plano dela. Ótimo. Eu volto. Da gente já começar a bagunça agora, já que a gente vai começar a distração, vamos começar a distração. Vamos pegar a princesa. Já vamos deixar a princesa salva. Vamos deixar dentro do plano. Pronto, deixa dentro do plano. A gente já pega. Já vamos deixar a princesa agora. O que vocês acham? Por mim? Pode ser, mas que princesa? A minha. A dos elfos. Ele viu. Ah, a gente viu. De um plano guardado pela minha sanidade. Como é que sai? Como é uma democracia? Nós somos uma democracia? Eu sou. Quem vota em pegar já a princesa Tânia? Não, vocês acham que o portal vai funcionar pra. Sim, ele consegue. Não é só uma magia, é pra ter uma magia minha. Eu acho que é pela forma que todo mundo tá. Criar um portal, chamar ela. É que ela tá presa lá. O dono daquele plano pode interferir na sua magia. Pode usar isso. Será? Pode ser sua magia. Na verdade, não sou. Não te ensinaram isso quando te ensinaram a magia? Não, você nem sabe. Nós estamos caminhando livremente pelo. Sabe? Sim. O problema é se algum. Não. O problema, pra falar a verdade, é se algum outro meio orc vê a gente, porque a gente era pra estar na inspeção. É. E nós não estamos na inspeção. Ela estava assim quando eu fui. Você já tá treinando já? Já? Já? Mas pensei, vocês acham que ia ser fácil assim? Então, ela tá presa em um semiplano. Porque não tem ninguém lá. Sozinha. Tô coitado. O Seladinho consegue acessar esse plano daqui. Se não tiver ninguém vigiando, deve ter algum alarme, alguma coisa assim. Olha, se fizer isso, acho que aí a coisa começa a engrenar. É, eu acho que vai começar a estourar. O tic-tac começa a tocar, sabe? Exato. Então a gente tem que ter uma maioria. Eu acho, não acho legal alguém a gente fazer isso sem que todo mundo tenha... Você já falou? Já decifraram a muralha? Que muralha? Algumas. Ok, a gente precisa estar craque então, que é... Mas a gente só vai saber testando, porque se a gente pensou uma coisa não é. Paciência. Então, mas tipo, já tenha alguma resposta pra todas. Ah, sim! É isso que eu quero. Ah, tá, não, tranquilo. Ah, tem quando a gente chegar lá, a gente já vai ter ideias. Isso, tranquilo. A gente vai pensar no caminho. Como se tivesse semanas para pensar. Ok. Bom, quem... Vocês querem resgatar ela? Quem acha que é legal já pegar a Tânia agora? Então nós três. Não, eu acho isso. É? Não, a magia é portal. Acho que você tem a portal, mas a que tem o fito portal é a que o cara, a pessoa pode interferir. Não presta, normal. É gay. Quem é você? É, não, sou eu só. Tá. Lisbeth, você acha que é melhor não pegar ela ainda então? Vocês também não? Eu acho que o problema maior não é ela, é a forma que você tá. Eu acho que é a forma que vocês estão, do mesmo jeito que a Sarah acabou de falar. Por que os soldados não estão na expensão? Exato. Hein? Por que vocês estão na expensão, soldados? Eu sou o clérigo, manda aqui. Porque a gente tá tentando matar um elfo que tá queixando o saco. Eu sou clérigo, tá com um clérigo. Foda-se, ainda é um elfo. Mas o Grisal não está transformado em elfo. Eu não sabia, mas ele não tava lá quando eu usei a magia. É, mas eu... Do mesmo jeito, porque... Não, você ia entrar lá. Então, tipo, a aparência da gente não é o problema. Ele não é um elfo, ele vai, pode entrar lá. Eu convenço ela a vir e tal. Só que assim, eu convenço ela. Como se ela fosse falar, não, tá de boa, vou ficar aqui, ó, chupando, provando o requeijão de Rubinoid. É. Só que assim, é o que eu tô falando, a partir do momento que a gente pegar ela, a coisa a gente vai esquentar. Tudo. Eu vai estar aí, plano de emergência máximo. Ou, tem outra coisa. Porque o dono ela tava pronto, saber plano. Que ela foi. Quando os caras forem ver ela, talvez eu more. Exatamente. E a gente não sabe quando eles vão descobrir. Eu acho que não vai ser tão rápido, porque são mais preocupados com a... Mas o dono do plano não vai saber que teve uma invasão no plano? É, então tu não sabe que essa mina não vai aí, caralho! Quem vai saber que tem invasão é a magia do Theo. Porque chega um pedido, ó, alguém tá tentando raptar alguém do seu plano. A sua você não é? Deixa. Não, então a minha mete o nome de A minha vou criar uma porta pra gente entrar no plano. Ah, então vai! aí? O cara tá atrapalhando aqui. Então, pô, mas é que a questão é tirar ela de lá e depois alguém vê ela, aí já é outra. Não, tira ela de lá e coloca dentro do meu plano. É. Sim. Tira ela de um e plano e no outro. É, foi. Aí a hora que nós entra no plano. Eu voto na, só a favor de botar ela no plano e falei com o do Cebolinha. Vai dar vertigem, né? Fechou, bora. Tá, vai, deu chascão no plano. Pô, vai, abre aí, cara. Tá, eu preciso da barriga do tarrafo. Então, boa. É, bom, bom, vai todo mundo pra lá, me deixa sozinho aqui. Você vai fazer sozinho? Você aqui. Ah, eu fico. É, eu vou então lá, mandando a localização pro cara. Tá, segredo. Tá. Ok. Tudo que você ver, você não vai contar pra ninguém. Só pra mim. Você vai matar? Não, sobre... Se alguma coisa envolveu o meu plano e der alguma coisa errada, você não vai contar a localização do meu plano pra ninguém. Você tá pior que a Ciel, hein? É porque se alguém souber disso e te capturar, ele pode usar isso contra mim. Ah, relaxa. É, e não mexe nos meus brinquedinhos lá dentro. Que isso? Você tá na cidade. Nossa, tem dois golems lá, né? Exato. Você tá na cidade já? Ah, tá bom. Vamos, tô indo lá faz um tempo. Ó, meu senhor, que vocês cores. Um orquinho perto do tempo, ok. Eu desejo voltar e criar uma passagem até onde a princesa Tânia dos Elfos está presa. O que é um senhor das seis cores? Abre-se um portal. Não, é uma porta. É uma portinha. É uma portinha? Eu acho que é. De madeira. É uma portinha de madeira. O que é? A sala precisa dessa porra? Que bosta. Agora, é isso, é uma portinha. Isso foi uma portinha. No canto esquerdo falta um caquinho de lasca de madeira aí, mano. É aquelas salões. Sabe o que eu acho que é, velho? Eu acho que é a portinha da Moon Shadows. Então, vamos ver. É uma portinha e um portal. Portinha da Moon Shadows é top, é clássico. Amor, deixa eu me transmutar. Vai aparecer a Endwork? Como se transmutar? É uma Shadow e Dork. É uma porta? É um polimorph. É uma porta. A minha imagem ainda vai ser. Só que é uma porta escura. Porque eu tô com uma ilusão por cima. Aí, viu? Não sei. A porta é escura, é uma porta escura numa parede. É literalmente isso aqui, uma porta. É uma Shadow Door. É uma porta. Ele cria uma Shadow Door, viu? Porta da Moon Shadows. Porta da Moon Shadows. Só que não é vermelho. Tem um gato em cima, assim. E tem um símbolo. Um símbolo de canha da Nokia nessa porta. Ok. Que símbolo é esse? Nunca vi na vida. Porta na parede. Ah. Quer entrar aqui? Abri já, tô entrando. Tô tendo resultado com minha filha. Abriu a porta. Certo? Esse cara se convidou pra entrar ali. Quando ele abre a porta, Grial, você vê o seguinte. Você morreu. O plano dele? É um semiplano esférico, tá? Você tá na borda dessa esfera. Eu acho que... Não, é só o Grel que entrou, né? Eu vou entrar junto com ele. Tá, quando eu abro a porta, ninguém vê através, porque é um portal. Ou vê, todo mundo enxerga. Provavelmente. Todo mundo tá vendo, então. Foda-se. Vocês veem. É um semiplano esférico, tá? A porta tá na borda da esfera. Tá? E diante da porta existe uma passarela que conduz até o centro da esfera. Todo mundo vê, não é um portal, todo mundo vê. Conduz até o centro da esfera. Tá? Exatamente lá no centro da esfera, flutuando, algemada, está a princesa Tânia. Existem três passarelas diametralmente equidistantes que conduzem até o centro. Da esfera, fazendo a princesa voando. Tem três caminhos pra entrar aí, então. Três caminhos. Fazendo um T ou fazendo um Y? Fazendo um T ou um Y? Um Y. Um capacitor de fluxo. Eu acho que talvez a série vai ser útil. Começar a parar o tempo, a gente tira mais fácil. Uma sala, a gente voltou naquelas salinhas lá. A outra, sim, provavelmente vai estar do lado do trono. Deve ser uma porta atrás do trono do Tio War. Ele quero fuder. Direto. Pode ser. Eu imagino que seja. Sim. E a outra pro Severin. Você quer comparar o tempo, é isso? Não, minha quarta. Se você parar o tempo, ó, Vitor já tá preso, parece Vitor. Nesse que local, tá preso. Nesse lugar só tem ela ali, presa por correntes, algemada, flutuando, tá? As três passarelas equidistantes que conduzem até lá. Vocês veem que no final das outras passarelas, nas bordas, na borda da esfera, existem outras portas. Tá? Fechadas. E ao redor, cobrindo esse semiplano, delimitando ele, existe como se fosse uma espécie de uma microfloresta. Tá? É como se plantas tivessem crescido nas bordas dessa esfera, tá? E formado um pequeno ecossistema ali. Legal. Tô achando que isso é coisa dela. Hã? Tô achando que isso é coisa dela. Possivelmente, porque são plantas, tá? E muitas flores. É, eu acho que só a habilidade disso. Flores num tom de vermelho, assim, amarelo. Mas é estranho, se o plano for dela, então. Ou pode ser pra acalmar, né? Ou pra ter oxigênio. Pra ter oxigênio. Vou fazer primeiro um comunhão com a natureza ali. Eu quero ver se tem animais hostis dentro dessa mini floresta aí. Tem. Não tem animais ali dentro. Tem. Pode nos atacar. Não tem animais ali dentro. Não? Não. Se você pegasse um pouco de água pra mim. Você tem cobras de água? Não, não tem cobras de água. É só uma esfera. Agora abre a boca, plantas. Você quer que eu pare o tempo, é isso? Eu acho que ela tem que funcionar melhor. Para quê? Tá. Você vai tirar ela dali. Eu acho que não vai ser tão fácil tirar daquele ciclo de luz, velho. Então, não sei. Quer tentar antes? Tirar? Isso é, velho. Eu posso tentar enxergar. Dá pra enxergar lá dentro, normal. Dá. Eu posso tentar ver o plano etéreo lá dentro? Eu não sei se tem plano etéreo lá dentro. Eu também tem um outro que plano, não tem plano etéreo. Não é plano material, né? É, não é plano material, é um plano à parte, que ele tá destacado, ele não se comunica com o plano etéreo. É isso que você percebe. Senão o fantasma poderia entrar e sair, né? Perder gameplay. É isso que você percebe, não tem plano etéreo. Não tem plano etéreo. Como que a gente acorda nela? Eu vou acho que era que a gente tirar ela da minha parte. Eu vou tentar mudar a visão pra ela ser diferente do normal. Tá pegando ela, então. Eu só consigo enxergar infravermelho esses bagulho. Ô, Bradão, você tem parado o tempo aí? Não. Ok. Tá mudando? Você para, eu vou mudando. Vai mudando. Você vê uma esfera brilhando ao redor da princesa. Proteção. Beleza. Avisa, porque eu Eu tô enxergando qual visão? Obrigado. Só pra constar. Hã? Só com que visão que eu tô enxergando? Aparece escrito assim na telinha. Detectando magias. Sierra, eu acho que você consiga ver o mesmo que eu agora. Você tá vendo que tem um círculo de proteção em volta daquela moça? Sim. Quando a top fala, você olha e você nota. E eu tô indo lá tirar ela, né? Não toca não, Grial, tem um círculo aí. Como que faz o círculo? Dissipar, eu acho. Eu acho que é transmutação, deixa eu ver. Acabou com o bagulho que não foi não. Acabou com o bagulho. Vou tentar dissipar isso. Eu uso dissipar magia. Sierra e Toph. Acho que vai tomar um teste, né? Arcana? Não deve ser. É uma aura azul claro. Abjuração. Eu acho que eu até sei qual é. Posso jogar? Tem duas chances. Ou é vulnerabilidade? Pode jogar cano? Ou de vulnerabilidade. Que é numa magia. Uma numa dano, outra numa magia. 23? O que tem que jogar? Arcano. Pra saber qual magia que é. É 15 mais nível da magia ou é 10 mais nível da magia? Depende pra quê? Passou. 28. Depende do que você fez. Depende, é a magia que eu tenho. Eu faço com vontade, então. É uma magia que vocês conhecem, vocês já viram. Então. É um campo anti-magia. Como é que a gente desfaz um campo de magia? Com outro campo de magia. Ou dissipando? Ou dissipando. Dá pra dissipar um campo de magia? Sim. Irônico, né? Dá porque o dissipar não chega a entrar dentro do campo de magia. Ele só não... Ah, entendi. Não dá, então. Então ela tá suspensa pelo quê? Por correntes. Você não tá vendo? Mas é só correntes que ela tá suspensa? Com a porta dormindo? Ela tá flutuando. Ela dorme assim, flutuando? Ela tá flutuando uma hora com corrente. Ela não pode estar. Eu não sei as regras desse plano. Que estranho. Não sei as regras desse plano. Vamos lá, dá um dissipar aí, Cederinho. Eu vou usar dissipar magia, já vou fazer o teste. Pode estar sendo feito. Isso aí tá. O meu é 10 mais medo da magia agora. Sono que a cara tá? Pode ser. Ok, faz o dissipar magia. Não, pode ser sono. Não pode ser sono. Tá dando a campanha de magia? É. Não pode ser sono. Amor, ainda bem que eu tenho inspiração. Mas ela tá cansada. Amor, só um instante, eu vou me transmutar. Eu quero ver se eu fico aí no jogo ou não. Não dissipa. 19? Qual que foi a magia que você fez de ilusão neles pra virarem orcs? Sim. Incrível. É isso que eu quero saber. Se eu me transmutar, vai aparecer que eu sou um orc ainda? Sim. De S-E-Ver-Min. No verbo. Ver-Min. É isso que eu quero ver. Se fica uma ilusão fora de mim. Eu quero saber. Caramba, com 19 não dissipa, então essa magia não pode ser dissipada. 19 você acha alto? Mas campo de magia. É o valor máximo de dissipar. É, porque é 10 mais nível de magia, então o nono nível dissipa. Caralho, não dissipou? Então não é total, essa magia não pode ser dissipável. Logico. Esse tipo de ritual. Estranho. Cara, é por isso que eu acho que ia ser fácil assim, né? Chegar lá, vamos ver essa vagabunda dele. Com bem mais pressão de carro. Vai acabar você primeiro. Bem na frente da sala. É, você fica com a aparência assim. Eu fico com a aparência de um. Fica. Então, beleza. Do que você se transmuta? Num elemental. Num elemental? Ok, fica uma coisa super bizarra, vocês lembram. Não, mas eu vou mudar, vou aparecer então? A Ciri vira um elemental de? Magia. De magia. Vocês veem um campo mágico flutuando, de uma forma vagamente humanoide, e vocês veem que tem a face de um orc, essa coisa. Fica uma coisa mais clara. Ah, mas é só o rosto que ele altera? Não, o corpo também. Então eles veem o orc, normal. É tipo o Eles veem o orc, então. É. Então beleza. Orc tá com um pedaço dele que parece um ego. Último parágrafo, Gui. Então, 214. Mas o que fala é dentro do campo. O campo age como um dissipar magia. Mas ele fala no último parágrafo, Dispel Magic. Então. Magias e efeitos mágicos com dissipar magia não tem efeito na esfera. Então, é que esses são os efeitos que o campo antimagia funciona. Teoricamente é dentro do campo. É, ele age como um dissipar magia lá dentro. Da mesma forma, esferas criadas por diferentes campos antimagia não dissipam nem anulam um ao outro. Peraí, um campo antimagia não anula o outro? Não. Isso. E então, eles não podem ser dissipados por dissipar magia. Então como dissipa? É desejo. Um desejo. O desejo que ele criou o Porto de Magia suma. Aí vocês estão exigindo demais. Desejo vai ser da hora. Aí vocês estão exigindo demais. Você tava aguardando esse desejo. É só o campo de magia? É só entrar nela, então. Tem que teoricamente não tem nenhuma magia lá dentro. Hã? Teoricamente não tem nenhuma magia lá dentro. Que ela estaria teoricamente. Vamos lá, vocês querem que eu entre lá? Eu entro lá. Vocês não estão dentro ainda? Do campo de magia não. Tá todo mundo lá de fora da porta. Não, a gente entrou. Não, ninguém entrou. No plano a gente ninguém entrou. Entrou. O Grial entrou. Eu ninguém entrou. Que... Falei que tinha entrado pra pegar ela. Já ninguém entrou. Eu acho entrei. Que... Pronto, agora. A gente precisa entrar porque o alcance de dissipar magia não é muito alto, não. Ok, Grial. É. Mas o plano não é muito grande também. Ah, é porque da última vez não teve alarme, então... Você dá o primeiro passo assim pra dentro do plano. Às vezes o alarme tá perto da. E aí você sente uma coisa estranha jogada pra trás. Campo de repulsão. Isso é novo. É, tem magia em todo mundo. A área menos não. Nela. Isso que você não disse tudo. Pode ser. Tem magia em todo lugar. Magia, eu posso não, ir não, não, não, mas o. Hã? Arcano, o que aconteceu? O inteligência. O campo de magia não pode ser dissipado. Hã? Eu entro. Você entra? Ixi, não sei. Você dá o primeiro passo também. Uma coisa estranha, uma força te joga pra trás. Eu acho que não. Eu entro, Jeff. Você virou um elemental da terra? Jeff. Eu virei um elemental de magia. Eu sou imune à magia. Oi? Eu vou tentar entrar. Vai tentar também? Ok. Pega a descrição do elemental da magia e deixa eu ver como que isso afeta. Nossa, a gente sabe que a gente podia ser útil agora. Uri, também. Você dá o primeiro passo assim e joga pra trás. Aguenta até 8 mil quilos. A partir daí vocês começam a trabalhar. Não, é o Grung, não, deixa eu devolver o Grung. Eu acho que tem alguma magia. E a tentar entender o que tá acontecendo. É, alguma coisa. Quais as ações de vocês a partir disso? Eu vou tentar entrar de costas. Tá achando que isso é uma continuação toda com os espelhos. Jack, eu vou pra trás, eu vou pra dentro dela. Eu vou te guiar. É, você vai lá pro outro lado. Aí você sai como tá bem preso, cabelo. Deixa eu tentar de costas. Ela é a primeira mental de magia, teoricamente ela é imune a magias. É. Ela não é o campo antimagia. Mas aí quando ela chegar no campo ela morre? Não, então, ela vira Ciri, porque ela não vai virar nem óbvio. Exato, eu viro Ciri. Ok, Ciri, você é projetada pra trás também. Por quê? Por que é? Eu sinto porquinhos no ar lá dentro. O mestre quer. Sente. É o ar? Vou te falar com o ar. Não, o ar tá normal lá dentro. A gente quer saber que o que, que é. Tá? Tenta entender. Inteligência. Jeff, qual é a distância que a gente tá? Até ela. 18 metros. 18 metros? Eu tento dar o passo das brumas até ela. Até perto dela. Não no campo. 9 metros. Joga inteligência, você consegue. Você se teletransporta lá pra dentro, você se teletransporta e. Jogada com tudo em direção à porta. Okay. Ah, em direção à porta? Não. Aleatória? Aleatória. É. Se alguém conseguir alguma coisa. É só inteligência ou é alguma coisa aí, junto? Já é? Como fazer. É arcano, alguma coisa junto? Nossa, das brumas parece que funciona. Gravidade invertida. A gravidade invertida. Não, só inteligência. Tudo embora. Cega. É a gravidade invertida, faz uma escada. Faz uma escada dela. Por isso que caiu, é a gravidade. Fala três números do D12. São mas as três terra, portas. Chão. 7 e 12. 1, ela 7 tá no 12. Céu. Gente, é isso, ela tá no céu. 8. Tudo é o chão. Celerim, ele é projetado. Faz a escada. Pra baixo assim. Ele chega perto da princesa assim. Não, pra baixo não, porque ele tava em cima da passarela, né? Ele é projetado pra cima, né? Vai em direção às plantas. bate com tudo nas plantas. Vem andando pela porta. Como se ele estivesse caindo em direção ao chão. Vem andando pela porta. Eu tô caindo, eu vou voando. 12. Vai voar, voar e ignorar a gravidade. Joga teste de reflexo. Sem intro de destreza. É, teoricamente voar e ignorar a gravidade. É, mas não é pra me ser lançado pra trás, porque eu não ando, eu voo só. Não, mas é a gravidade que tá te empurrando. Não, sim, mas é que tipo, eu não sai. Eu só voo. Ah, mas agora eu tenho o safe point, né? É, no meio do caminho já. Oi? 12. 12? Inteligência. É, com a ajuda do Griel dá pra rolar com vantagem. Realmente é a gravidade é divertida. É a gravidade divertida. Tá na 22. Tá, guys. 17. 20, 22? Faz uma escada. É, faço uma escadinha de plantas o até lá. De novo aí. É, aí, então. A gente vai estar usando levitação. A gente não tem levitação. Ah, ok. Eu também não tenho, mas eu achei que o Arnold... Como você faz escadinha de plantas até lá? Ué, não tem umas plantas ali? Eu faço ali a planta ali, ó. Ah, você vai comandar elas pra... É. Já vai começar. Já vou começar. Aí, mulher, acabou o sossego. Bora fazer uma escadinha. Seria em 22, não é, destreza? Tá. Você vai sendo jogado com tudo caindo em direção ao teto. Né? E aí você percebe o que está acontecendo quando o Grel fala: a gravidade está invertida. Você rapidamente abre suas asas, começa a batê-las, tá? E aí você se sente de uma forma estranha voando, né? Aí você se vira assim para as plantas e você consegue voar no sentido contrário. E aí eu estou me aproximando. Eu estou me aproximando da princesa. É, e você vai se virando em direção à princesa. E aí ao mesmo tempo a Sera, ela pega, começa a manipular as plantas para tentar fazer uma escada, tá? Começa a puxar assim umas vinhas das plantas assim na direção da princesa, tá? Só que essas vinhas, elas não cedem à sua vontade, Siri. O que elas fazem é projetar essas vinhas na direção da porta e agarrar quem tá ali diante da porta. Quem tá diante da porta ainda, Siri? Sou eu, né? O Aliel também. Vocês dois? Tá. Não gostei de uma gravidade também bugou ela. Também não. Mas pode ser, elas sejam uma proteção dela. Tá vendo? Se tivesse pego no nível de druida. Né? Olha o outro jogamorto ali. Com o Mr. Doctor. Tem um item que é Griel, assim, cara. A pedra da. Você não é morto vivo. Joga um save intro de constituição. Não, não ataca morto vivo. Talvez seja veneno. Ah, você não precisa, ser imune pro veneno. Ah, tá justo. Um aroma de morte começa pra encher o ar. Aô, Afrodite! Tem veneno. Pra encher o ar? Tem veneno, tem veneno. Não vem aqui, não. Tá enchendo o ar? Sim. É o que eu tenho que fazer. Eu não sou imune. É veneno. Você é, mano? Você não tá com o bagulho do dragão preto? É azul. Não, aquilo não é resistência a dano. Joga o save e entrou. Eu não fiz escada então, né, Jeff? Não conseguiu fazer escada. Eu tenho... Então eu uso levitação do arco em mim, Jeff. Não, pera aí que eu vou atacar você. Ah, pera aí, tem sua É, deu 10 pro teste. 10? Falhou. Quer gastar ponto heróico? Você não é nem cuidado, tem veneno. Segura a respiração. Segura a respiração, inspiração. Ah, tá. Na verdade, tem duas respirações rodando aí, vocês sabem. A minha eu já usei. O Jeff deu um pro Murray também. É. Você pegou? É, deu um 16. 16? Ah, mas não deu mesmo. Eu tô full de vida. Bom, se for só dano, eu tô suado. Inspiração pro Voltorok, isso foi bom. Foi bom. 5. Passou. Era... ok. É um gol. Falhou. O que? Eu tinha passado? Tinha. Era 15. Falhou. Falhou. Celerinho, você sente aquele cheiro, um perfume acre, entrando nas suas narinas, você fala, droga, veneno, e não consegue completar a frase. E é paralisia. Você fica incapacitado. Incapacitado. Ok, eu voltei pro teto. Voltou pro teto. Sem ações ou reações. Pum, cai com tudo no teto. Quando ele cai com tudo no teto, os tentáculos das plantas vão abraçando ele, as plantas vão se levantando, se desprendendo da parede, puxando o Celerim pra dentro, absorvendo o Celerim, e aí vocês conseguem ver a real extensão de novo do perigo. Essas são essas plantas. A gente enfrentou na Unishot. São essas plantas. Tão, tão. Quando elas se levantam, vocês veem que tem corpos nelas. Puxa! Muni, puxa! Orcs. E o Celerim é mais um corpo agora. Elfos ou orcs? O Jeff, estão puxando. Tem orcs e tem elfos também. A gente tá puxando ele. Puxador, ele tá longe de vocês. Com a corrente. Ah, com a corrente. Ok. Então não vamos dar força puxa, agora. Puxa, mas espera aí, primeiro eu vou bater em você e nela. Agora é Power Augusto. Desvantagem. Hã? Desvantagem. Desvantagem? É. É o que tá na porta. Irrita pra ele pra caralho essa desvantagem. Com desvantagem. Primeiro ataque. Falhou. Nossa, um 17 ou um 19? 17 talvez, vamos ver. Qual é o bônus? Quanto você tem de CA? 24. É desvantagem. Errei. Ó! Oh. Segundo ataque. Errei. Olha, terceiro ataque. Bagulho, né? Errei. Ataques na Sierra. Acertou, acertou, acertou. É, o ataque na. Caralho, errei todos. Vou rerolar. Todos. É, esse bicho é fraquinho, ó. É um por ação, né? Um por ação. Vou rerolar um ataque. Tu deu uma puta, né? Errei de novo. Pensar que eles atriz vão ter que fazer uma vez. Errei. Não tem problema. Errei de novo. Os tentáculos vêm assim, ó, na porta, tentando pegar vocês. Vocês conseguem se esquivar, tá? O Theo manifesta as correntes, vocês grudam na corrente e começam a puxar. Teste de força de quem tá fazendo. Muito. Ô, Muri, quando você pega aquele negócio do seu vídeo automático? Consigo sair voando, mano? Joga com vontade. Teoricamente é no próximo nível de você, na verdade você já tá voando. É, então, eu vou indo. Pode dar um leque de bom. Porque eu mereço, pelo amor de Deus, do teste. Na hora que eu vou pegar. O lance é a surpresa, né? Muito bom. De você entrar no negócio e gravitar. A gravidade tem que te jogar pra trás, uma coisa que você não espera. É, eu demorei muito. Ah, moleque. Então, qualquer rolagem com essa lá, 20 check. Quanto deu a sua força? Você é o D20 da 22. 22? Não, ela tá explicando a habilidade dele. Que o D20 dele pode dar 22. Ah, ok. Você já é crítico? Não tem crítico pra mim. E nem rola. É. Você vai pegar o Demon Hunter, né? Então pega esse. 24 do meu teste. Nossa, quanto deu do Muri? Eu acho que ele tem espaço só de bônus. Ah, deu 20 de bônus. Você já fez o agarrar? Joga, pode sair joga 3. Então eu joguei. Quantos deu do dado? Tirei 3 do dado. Então é sério? A minha habilidade. Então 22. Ah, é, que bom. Mas então, 27. Deu... Ok, 42. Não, 42. Por que você não tinha pego só ainda? Agora sim. Meu bônus é mais 20, foda-se. O dado pode sair um. Eu não sei quem deve pegar o capstone de Bárbaro, eu também acho muito bom. Rapidamente vocês travam a corrente e puxam o Celerim de volta. Tá? O Celerim. Tenta agarrar na mina. O Celerim, ele vem sendo arrastado assim no meio das plantas. Conforme vocês vão puxando, ele vem sendo arrastado no meio das plantas. Sai tudo arranhado. Vem quicando, quicando. É lógico que eu vou dar um monte de ataque da continuidade nele. Ele tá tirando, não reclama não. Tipo, vou jogar esses dados aqui, o que acertar, acertou. Ué! Se for tudo D20, eu vou errar. Vinha aqui. É. Peraí, ele tá incapacitado. É, tudo crítico. Nossa. É vantagem com crítico. É vantagem com crítico. É dano. É não mágico? Deixa eu ver, é dano. Porque não, eu acabei de pegar, eu peguei hoje, é porque bom da escama fortificada. É a habilidade do que o Theo tem. Metade do dano. Entendi. Entendi. Mas então só rola 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 esse entrou de constituição. Eu tenho veneninho. Se eu não tirar 7 dessa vez de novo. É só 14 a dificuldade. Passou. Passei no 1. Vai rolando aí. Vocês vão arrastando o Celerim, ele vai trombando nas plantas, as plantas vão batendo nele, tentando agarrar ele, vocês conseguem trazer ele em segurança. Ele tá todo ralado, todo coberto de uma gosma meio arrochada e venenosa. Engraçado, vou indo. Vai voando até lá. Okay. Eu também tô indo voando. Indo voando, quer dizer, vocês fazem força no sentido contrário, conscientemente, do que tá acontecendo, vocês conseguem avançar tal qual fez o Celerim. Vocês vão voando até o centro. Passei em 4, falhei em 3. Falhou em 3? Os 3 que você falhou, você vai tomar 101... Total. Por ataque. Não, são só 14 pontos de dano de veneno. 14? É, por ataque. 28, 42, né? 42. Ok, então eu tomo 7. Beleza. Eu ainda não passou uma hora da minha resistência do dragão. Certo. E... resistência a veneno? Era. Olha que foda. E sorte. Isso era coisa que você tem certinho. E eu, como não é mágico, eu tomo mais metade. Então dou 7 de dano. Beleza, é isso aí. Joga de novo lá, vai que são pros dois. E aí vocês conseguem resgatar o Celerim com segurança. E... Não, não faz isso não, cara. planta faz isso, não. A sua planta fantasma. É o Wright. Tá. Quando o Celerin chega no solo de volta perto de vocês, né? Ele já volta a conseguir se mexer novamente. Tá? Já sai do efeito de incapacitação. Ela está coberta de veneno, tudo arranhado, coberto de folha. E a Ciere e o Grial conseguem, através da magia de voo, da habilidade inata de voo do elemental, conseguem chegar até onde está a princesa. Ok, a princesa está lá, seminua, abusada. Não, seminua, abusada, toda envolta em correntes, né? Flutuando. A corrente não é mágica. Não, porque é no campo de magia. Não. Mas então, ela pode ser. É um campo de magia. Ela tá flutuando como? Então, ela pode ser mágica quando sair. Ela tá flutuando. Hã? Ela pode ser mágica quando sair dali. Não, mas ela tá flutuando dentro do campo de magia. Ela tem visão verdadeira aí? Eu tenho. Ela. Ela? Não sei, eu posso ter a visão verdadeira. Visão verdadeira. É, visão verdadeira. Vê ilusões. Eu falei que eu tava mudando uma parte de coisa pra ver alguma coisa diferente. Ou seja, tem uma coisa. Não. Como não? Okay. Não é o quê? É a princesa mesmo? Tem uma ilusão? É a princesa mesmo. Não tem ilusão. É uma pessoa, eu consigo sentir batimento cardíaco e tudo isso? Consegue, normal. Tá. Ok, porque se faltar seu. Chama ela, caralho! Quando você chega no quarto, aperta as orelhinhas. Um de magia. Ai, que engraçado, ela fecha a orelha! Ela é um cachorrinho. Você falou isso, volta, elemental? Falou! Quando faz isso, mexe as orelhinhas ficam em pé, ele sabe. Ela abre os olhos, levanta e olha pra vocês. Oi, Tani, velho. Ah, não, espera, eu tô como orc. Não, dentro lá. É que a gente entrou no campo de magia. Não sei, acho que acredito que não, né? Por que não? Não deu tempo, né? Ela percebeu antes. Caramba, é o Peter Parker. Ou o Chapolin Colorado. Sentido de princesa. Ela foi contratada pela Disney, ganha superpoderes. Olha pra você. Olha pra você. Um elemental. Mas na verdade é um orc, é um orc, né? É um seu orc, né? Quem é você? E você? É só o Ciel, muito prazer. Ignora a aparência, é a ilusão. Eu sou o Grial Edilhel. É da onde? Estamos andando, viu, amor? Tô andando pra entrar no campo de magia. Eu acho que me lembro de você. Ó, tá também. Importante! Subiu o manjo de guarda. É o cara que ia buscar ajuda e fugiu. Ganhou glória, ganhou glória. Ganhou o nível de glória? Glória. Ganhou o nível de glória. Você é um batedor? Há muito tempo atrás, sim. Sobreviveu. Sobreviveu. Agora ele é cavaleiro de Capricórnio. E agora eu vim ajudar a resgatar os elfos que estão aqui. Você está com aquele outro elfo com escamas azuis? Sim. Opa, eu não falei isso pra mim. Opa! Você não entrou lá no negócio? Ela me viu? Claro. Ai, que pilantra! Eu tava como o Halfling. Ah, é verdade. Halfling. É, pra ficar mais fácil ela segurar. Ele tava um mini elfo. Não, era um mini elfo. Era um mini elfo. Era um mini elfo. Era um mini elfo. Era um mini elfo. Você sabe qual que era a criança? Escravidão. Ela sabe que é magia. Ele também. E falar comigo, como vocês conseguiram entrar aqui? Quem são vocês? Ah, eu sou o Griel. Ela olha pra trás, vê o Celerim todo embosteado lá fora e vê vocês todos. Ó, somos o seu resgate. A gente tá no palácio. Ela vai virando, flutuando. Nós estamos agora no palácio de Nundarin. Nós estamos querendo tirar as armaduras, as armas e os elfos estão aqui. Pra isso a gente precisa de sua ajuda. Isso. Pra você liderar os elfos e até porque o Nundarin falou que só libera as armas se você deixar. É. Fala uma coisa, como é que você tá flutuando? Manda uma lia gravitacional. Ah, faz sentido. Caralho, foi longe. A física é melhor do que a magia. Eu vi isso no filme novo do... Então, até do Jogos do Caribe. Da Vingança de Salazar. Nós vamos? É? É, nós vamos levar todos eles pra um novo reino. Se quiserem, novo né? Reino. Vamos criar esse novo reino. É isso, vamos fazer uma nova cidade. Temos uma qualidade razoável. De elfos escondidos numa cidade no norte. Onde fica isso? Em Valcária. Eu preciso saber. Vamos, peraí. Vai passar toda a informação, tá estranho. Só quer falar o nome do Não, não fala, não fala, não fala. Eu preciso saber disso. Por quê? Preciso da localização exata desse lugar. Por quê? Eu posso salvá-los. Salvá-los do quê? Pera. Já estão salvos. Posso levar todos os elfos pra lá. Se você tiver alguma coisa desse lugar, eu consigo. Não passa não. Tá estranho, né? Eu consigo transportá-los pra lá. Em off. Relaxa que eu consigo a gente faz pensar isso. Que foi ela que tá tentando transportar o pessoal pra fora? Óbvio, né? É você que tá tirando o pessoal daqui? Sim. É, você não sabia? Mas ela revive. Meu poder é limitado. Só que ela, teoricamente, ela quer levar os caras pra lá direto. Meu poder é limitado. Eu faço uma ilusão pra enganá-los e os transportes pra fora daqui. Mas só faz isso. O último lugar vez, onde, né, eu estive em liberdade. Você faz isso um por vez, não é? Um por vez. Então a gente vai fazer isso todos de uma vez. Todos de uma vez. Sim, eu consigo fazer. Todos de uma vez? Sim. Ok. Se vocês me trouxerem uma coisa. Não, peraí, amor, você tá entendendo. Eu quero rolar um insight, alguma coisa aí. Eu acho que essa menina tá de mutreta. Já não sei. Eu acho que essa menina tá só de mutreta. Só porque você leu um certo livro. Não, não por isso, porque tá estranho. É tipo muito estranho. Você vai resgatar alguém. Pô, eu acabei de ver Rebels, amor, que o cara traitor faz isso. Ah, qual que é o nome do cara do Ladino lá? Joga Insight. Do Insight. Eu também vou jogar, Jeff, Insight. Jogar. Tá estranho, tá muito estranho essa parada aí. 28. Que bosta. Você não pôs, não dá. 20. Ok. Ela fala com uma sinceridade. Os olhos dela chegam até a brilhar quando você fala uma cidade no norte onde os elfos vivem e estão protegidos, né? Os olhos dela brilham, começam a encher de água, né? Numa sinceridade como tal, como vocês nunca viram. Por favor, me deem a localização desse lugar. Eu consigo levá-los para lá. Todos eles, se vocês me ajudarem. Vamos com a gente, então. Todos não, quase todos. Por que quase todos? Alguns que eu não consigo ter acesso. E por que você não tirou todos então de uma vez para aquele lugar seguro que você conhecia? Porque meu poder é limitado. Então... E aquele lugar não é seguro. Então, pera. Aquele lugar onde foi onde tudo ruiu. Então, foi onde minha prima. Seu poder é limitado, então como você vai conseguir fazer isso, princesa? Se vocês me ajudarem. Vamos fazer o seguinte? A gente te ajuda só fora. Que tal você vir com a gente? Me tirem daqui, eu não consigo sair daqui sozinho. Ok, vou lá. Entrou no campo de magia? Entrei. Ok, tudo pagou no Grial. Blackout total. Inclusive o seu coração. Normal, seu coração é normal. Ok, entrou. Pegar ela e tentar trazer de volta. Teste de força pra puxar ela pra fora. É difícil? É, tem uma resistência ali segurando ela. Eu abraço ela, a gente vai sair daqui. Pode puxar, amor! Ok, mas você tá segurando ela nos bracinhos. Não, sobe, Jeff, porra. Vou atrás dela. Abraço. Você laça o pescoço dela. Abraço ela com força. Tô abraçando com as perninhas também. Okay. Sobra pra quem? Pork. Pode jogar. Pode jogar os 42. Acho que eu vou jogar. É, 42. É automático? É. É a habilidade de força dele. Porque se eu tirar, vejo tirar. Se tirar o número menor, pode pegar o valor de força dele. Força dele. É? Então tudo bem. 22. A dificuldade era só 30. Mais 20, 42. Murin dá aquele puxão, vai tirando força, você vai fazendo força, Murin. Vai fazendo, tem uma atração gravitacional muito grande ali dentro. E aí consegue puxar ela pra fora. Quando ela sai da bolha anti-magia, fica mais fácil de puxar, você vai trazendo os dois com mais facilidade. Tinha aquela corrente? Hã? Você não entendi. De uma imóvel da road? Peraí, ô Jeff, vou tentar dar uma desbicada. Não. Não. Porque é o mesmo negócio, diferente de alguém. É, funcionaria perfeitamente. Não funcionaria por causa do campo de magia. Sagaz, né? É só alteração gravitacional mesmo. Vamos esperar por ela. Foi boa. Cuidado com a planta. Biga a planta. A planta ataca. Puxa mais. Pulando, puxa mais. Não sai dela. Bom, as plantas elas seriçam todas, mas elas não saem. Elas não voam. Uhum. Pra pegar vocês. Tá. Elas não sofrem então pelo jeito da. Hã? Elas não sofrem então o efeito do campo da gravidade. Então, elas estão no chão. Elas estão no chão delas. É, que elas. Meu, pior que eu imaginava. Sim, os caras são muito burros. Que bizarro. Elas estão presas ali. Não, muito burro não. Entra alguém e é jogado pro chão, onde estão as plantas. Só que se alguém for pro outro lado, a planta não faz nada. Ela não consegue fazer assim, pô. Tá, mas é 360 graus de planta. E planta de todo lado. Sim. Então, cuidado, não desbica muito não. Eu queria jogar você pra baixo pra mostrar isso, mas como você tá em cima da passarela, tinha que ser pra cima. Eu imaginei que fosse só a cúpula, tá ligado? A gravidade puxa pra fora. É só a cúpula, 360 graus de cúpula. Não, mas assim, é com a base. E se fosse esse planeta fosse plano? Imagina o seguinte, a princesa tá no meio da Estrela do Norte. Tem três dutos de ventilação que dão acesso até ali. É isso. Eu imaginei que fosse plano, tá ligado? Tem esse caminho aqui, ó. É só o que falou que era meio plano, caralho? Não, é um semi-plano, né? É que a gente não explorou. É uma esfera inteira. Não, eu é uma esfera. Aí aqui embaixo tinha um monte de pontinhas. É só porque eu tinha falado que era igual o cérebro. O cérebro do... Não, não, isso, por isso imaginei pra esfera completa. É, a esfera completa. Vocês conseguem levar pra vocês pra fora? Eu falei que era a esfera. Ok. Eu vou tentar dar pick-lock, vamos ver se eu consigo, vai. Vai, Grial. Vamos ver se eu aprendi alguma coisa. Agora eu acho que é mágico. Vou ajudar ele, vou ajudar ele. É, saia do campo de magia, porque eu falei, tá, fazendo. 27 pra não, tirar o gema. Caralho, tirou. Ah, tá, mãos na porrada. Mãos livres. Ela pega e faz um gesto com as mãos quando você liberta as mãos dela. O que ela faz? Puxa. Ah. ela quase morreu. O cara já achou que ela ia puxar uma arma. É. Não, ia pular magia. Usar magia. Na casa do Nudaren aí, tem. Nudaren, ah, tem mesa. Tem. Tem o que negócio disso aqui? É, como é que chama aí? Toalha. Toalha. De mesa, tem? De alguma? Não sei se é precisar de mais. Par sim, par não. Tem. Tá, eu arranco uma. Tô. Eu cubro ela. Obrigado. Eu sento ela numa cadeirinha, trago uma coisa pra comer. Ô, Nudaren, tem nada pra comer aqui pra princesa? Ele tá lá. Ele já era. Aí a gente tem que tocar nele, gente. Nudaren? Porra, você quase ganhou do braço. Né? Ele é de madeira. Você tem frutinha ainda? Dá frutinha pra princesa. Ah, vou fazer. Pedido realizado. Princesa. Se curva todo. Isso aí é uma frutinha pra princesa. Hã? Uma frutinha pra princesa. Dá uma frutinha pra princesa? Dá pra vocês também, gente. Obrigado. Então, olha, que fruta que é? Goodberry. A do dele ou dele? Não, Goodberry. Não, okay. É a minha. É. Fome, uma fome como vocês nunca viram. Obrigado. Ai, saciou pro dia todo já, então. Recupera o PV também. Cura um PV. É cura um PV. Tem dois agora. Ela tá ferida fisicamente? Não. Ela parece bem. Mas tá com olheiras profundas. Exato. Parece Edward Spore. Ok. Ela tem 4 níveis. É, você permite que a gente leve essas armas pros elfos? Oh, grande princesa. Ótimo. Mudarim. Então, liberou, tá vendo? Falou com o Mudarim, tá? Você é o Mudarim. Pela vontade da princesa, as armas são de vocês. Ah. Ok, princesa. Eu vou lá no plano e falo assim: pessoal, eu preciso que vocês peguem umas armaduras aqui fora e levem aí pra dentro. Princesa. Os bichinhos? É. Eles começam a trabalhar. Princesa. A princesa, ela fica olhando. Eu que não trabalho, eu carrasco. Eu olho pra essa. Não, são vocês. Ah, meu bem, a Rihanna faz milagres. E agora eu consigo ver através das luzes do sol. Nossa, você princesa, uma última coisa. Tem um jeito de destruir o templo de Ragnar? Você conheça? Não que eu saiba. Então vai ter que ser do nosso jeito. Vai ter que ser. Ah, e por acaso você sabe certinho como entrar na biblioteca? Eu sei que já tem inúmeras questões pra você. Sangue real. Qualquer pessoa da realeza consegue abrir a porta. E o portal? Assim como os arquimagos que... Não, os arquimagos colocaram uma barreira. É, a barreira. Sim, eu sei, eu já vi a barreira, mas eu não sei como desativá-la. Então bom, a gente vai. Tudo bem. A gente faz. Aí eu... Se você quiser entrar no plano, senta aí. Eu relaxa. Dou um espetinho, uma faquinha para ela e um podinho. Vou precisar disso. O que é isso? O seu sangue real. A gente vai ver na porta. É verdade. Não vamos explorar ela. Não, ela não vai lá, por isso que o sangue. É obviamente que ela não vai lá. É. Meu sangue, pra entrar. Sangue real? A gente vai na biblioteca pegar o que vocês vão fazer na biblioteca real? Levar todos os livros dos elfos. Galindan precisa de nossa ajuda. Mestre Galindan está vivo? Está vivo e está doente, precisa de nossa ajuda. Exato. Então, por favor, o sangue, moça. Ele disse que só o conhecimento da biblioteca pode salvá-lo. É. Ele está com o Lendi lá na cidade. A gente está com o tempinho meio apertado, não precisa ser a mão toda. É essa. Ela não anda numa força. Caralho, precisa ser a mão. Começa a pôr sangue no potinho. Tá ótimo. Isso é de exame de urina? É. Eu não sei, foi pra você que disse que eu entrega pra você. Ótimo. Okay. Toma, Sandarinho. Um momento. Ela é soropositiva. Ela se cura. É o quê? Ela é soropositiva também, mas já tanto que deu pra esses malucos. É bem positivo. Capaz de ser, cara. Ela se cura. Griel. Eu. Onde é o lugar? Porque assim, que magia você quer fazer? Eu consigo teletransportar as pessoas pra fora daqui. Você não está pensando em fazer. Mas eu só consigo transportá-los pro último lugar onde eu estive em liberdade com minha prima Niele. Onde Niele foi capturada. Você não sabia? Não! Como é que você não leu o Holy Avenger? Hã? Você não leu o Holy Avenger? É pouca coisa, mas sério, vocês são primas? Sim. Quem que é a Niele? Ah, é uma arquimaga muito foda! Arquimaga que é amiga do pai. Está viva? Não faço ideia. Não sei, mas existem rumores dela em Arton. Eu sei que ela foi capturada. Por quem? Por um deus profano. Tá, mas isso ela tocou naquele cetro, naquelas cavernas onde entramos. Dizem que ela é amigona de Wina. Não sei. Foi a última vez que eu a vi. Logo em seguida, Lenoren caiu. Bom, que magia é essa que você usaria? Como posso jogar? É um poder especial da realeza. Eu consigo teletransportá-los, mas o único lugar seguro para ter um seguro conhecido para onde eu consigo mandá-los, que eu sei que fica longe daqui o suficiente para dar uma chance de fuga para eles, é o local perto das cavernas. Deu certo, você tem o acampamento que... deles lá. Mas se você tem a conhece um local, um refúgio de elfos, eu preciso saber onde fica isso, eu preciso... Você tem alguma coisa que, é que veio assim, de lá? Não é todo mundo que pode entrar, tá? Então você não vai chegar lá e entrar, amor. Ela vai. Eu não precisa saber disso. Se você conseguir me dar alguma coisa que veio desse lugar, eu consigo transportar todos pra lá. Entendo. Ou quase todos. A gente pode passar pra essa localização verdade. De Valkyria. Ah, eu posso te ajudar? Eu acho que sim, porque é uma forma da caverna. Você duvidaria da princesa? Ah, não, o Rafa tá estranho, mano. Não, duvidaria da princesa, ok, mas é a forma da caverna. Que caverna? É, onde ela jogou os elfos. É, ela que joga eles lá. Sim. Sinceridade. Só a sinceridade nos olhos e nas palavras dela. Cara, eu alguém... acho que essa mina é mó traitor, se fosse alguém disfarçado, esses elfos não estariam vivos. O que vamos ela jogou na caverna. Na minha visão, se fosse alguém de ilusão, ela... os elfos não, estariam não acho que é ilusão, mano. Não acho que ela é ilusão. Mas eu acho que tem alguma coisa errada. Sabe que tem um grampo nela? Uma coisa assim. Mas aí os caras já saberiam, então. Porque ela se apaixonou pelo tu. Pode ser. Porque é muito estranho, tipo, ela chegar e perguntar a localização, assim, tipo, Insta. A Bela e a Fé. Entendeu? Não, ela só falou isso porque o Guilherme falou que ia salvar todo mundo. Ela falou, eu posso salvar todo mundo. Só me fala onde eu tenho que ir. Eu falo onde você tem que ir, mas não precisa ser num lugar. Eu te passo um lugar próximo. Aí eu já não sei como funciona. Se bem que apareceu um monte de elfo no meio de Valkyria. É, não, por isso que eu falei, a gente podia sair nas proximidades de Valkyria, entendeu? Em background, eu sei, em background. É longe? É longe? O que, que eu tenho? Ouçam, é 100 quilômetros. Ouçam, meu poder é limitado. Por causa do que eles fizeram na nossa cidade. Já mudamos isso. Sério? Já mexemos na torre. Sim, você tá vendo que a cristal. E ela teletransporta. Ela fecha os olhos e teletransporta de um canto pro outro. Faz parte das bronzes. É, o moço só não precisa ficar fazendo agora. Era só você olhar por onde a gente saiu. A gente foi na torre e eu arranjei ela. Agora tá liberado magia pra nós. Mas como você conseguiu entrar na torre? Valeu, só se agora eu vou embora. Você é um abençoado? Ele é. Faz desgraça. 200 anos preso. Vai tomar um glória e bebeção de muitas maneiras. Ele é um... Dá a mão pra ela. Ele é uma espada de glória. Não. Ele é o espada de glória, é verdade. É o espada de glória. É, porque os outros. O Darim pode confirmar. É o último salão de glória. Quer ver? Desativa. O Nudarim fala assim, princesa. Ele é o verdadeiro espada de glória. Agora só houve outro elfo antes dele a receber essa bênção. Eu. Ela olha pra ele. Eu. Pikachu. Caramba, o que eu tenho de novo? É a espada de glória. Me arrume algo que veio desse lugar. Eu comprei flecha em Valkyria. E se vocês conseguirem trazer pra mim a coroa de meu pai. Não, que hoje está na cabeça do rei Holgor. Olha, moça, daquele usurpador. Tá, eu conseguirei sentir e teletransportar todos os elfos. Mas só com a coroa? Instantaneamente. Mas você tem que entender que tem elfo que não quer ir embora. Onde eu comprei aquela estátua? O último escravo não queria ir embora. Assim, ó, ele ia falar. Eu esperava que você era um bom lado, mas já vi que você não pode roubar. Eles irão. Eu conseguirei sentir onde cada um deles estará. Teletransportá-lo. Menos os que estão lá embaixo, próximo daquela pedra profana. Esse já tá trabalhando. Esse a gente já tem. É, porque esse é justamente o problema. O que a gente quer salvar estão lá embaixo. Exato. Então, vai salvar os que a gente não quer salvar. Não, existem muitos outros. Exato, vai salvar. Fora da prisão. Perfeito. Onde tá na cabeça do rei? Na cabeça dele. Tá, vou pegar. Mas como é que a gente vai fazer isso? O cara tá em vistoria. É, o tá rei no não, exército o rei não toda. No trono, a gente viu isso. Ele tá em algum lugar, a gente acha. Deve estar dormindo aquele porco. Onde que ele dorme? fora nos seus aposentos. Por um acaso, uma dessas portas dá pro quarto dele? Que porta? Do plano. É, mas não fechamos a porta. Não, sim. Só sai não, do plano. É, uma hora, toda uma hora a porta fica lá. Alguma daquelas portas sai pro quarto dele? Qual? Fui. Fui. Espera. Fui voando. Você levita. Eu vou voando. O velho deu uma traçada. Uma? Por dia? Não, por horas. Não, por hora é morrer de exaustão. Ele não. Não, ela. Ah, ela. Os goblinoides se reproduzem como esquilos. É. A minha pergunta é como que essa mina não procriou ainda? Quem disse que não? Então já tem realeza por aí. Cadê os bastardos? É, já tem quem os bastardos. Aquele arquielfo. É aquele meio elfo, né? Você, bom, o que tá rolando? Eu tô bem com a cabeça até baixo. Ela tem conhecimento do tormento. Eu já fui, né? Ela? É. Mas a porta com a dele. Não. Não? Ah, então beleza. Tô com a cabeça do... Tormento surgiu 10 anos atrás. Ela tá 15, tá? Ela tá 15, presa. Mas eu não vou demorar uma hora. Achei que ela soubesse de algum tormento. Aí, diga dele. Eu tô preparando uma magia. Isso aqui é uma hora de concentração. Eu pergunto, você quer ajuda? Isso. Caraca. Você consegue adiantar com um ponto heróico? Eu já me distingo. Consegue. Alguém dá um ponto heróico, ela adianta a magia. O que ela quer fazer? Faz em 10 minutos. Catástrofe. Louco, louco! Você tá vete! Tá com a distração. Não, uma distração. Uma puta de uma distração. Você colocar um filtro, sabe, de magia sua? Não, tem um terremoto, agora tá liberado. Pode levar só os que realmente querem sair daqui. Eu posso sentir onde está cada elfo dentro de Lenore. Deve estar embaixo do no meio. Meu estado emocional. Porque se tiver alguém debaixo da pedra que você levar, é errado. Mas se ele. A Jão decora. Mas quem não iria querer ir embora desse de ferro? Veja nesse daqui. Pegar o Nara, fazer cosquinha. Eu desisto. Insight. Lá não é uma prisão. Eles podem voltar. Que tipo de coisa? Eu posso que não. Você pode sair daqui pra lá, mas pode vigiar lá pra cá. Mas é bem foda. Tem pra morar longe, né? Consigam alguma coisa que venha desse lugar, esse refúgio de elfos que vocês falaram. E aí, gente? Essa cidade de elfos que vocês falaram. Temos um... Aqui é para soterrar a cidade. Não, eu aqui, tenho não. Algo de lá, mas eu não quero joga dar pra cá, ela. Não. Joga pra cá. Pra onde voltar? E aí? Não, não foi mesmo? O que foi, Murinho? Ela quer fazer a magia. O Grel foi voando? Lá, atravessou voando? E eu vou tentar entrar. Só espera ele fazer tudo. É, porque se no meio do negócio começar uma catástrofe, aí, tipo, o cara vai acordar. É, vamos cronometrar que se usar uma catástrofe, a gente avisa a fada pra avisar o anão e já vai. Eu acho que falou feio. Não, mas a magia é 10 minutos. É 10 minutos. Qual vocês acham que 10 minutos ela vai levar com o ponto heróico. Qual magia é essa? Então, eu tenho no vencimento. Eu vou ficar na porta ali pra esperar o guerreiro. Ok. Tá? Pra se der alguma coisa, eu ajudo ele. Certo. Filhos do Ah, eu faço, peguei fui. Mas tem no vencimento de área. Você vai. E furacão. Tsunami é melhor. É algo que mais vai atrair atenção. E as armas, aqueles bichos lá entrando na cidade. Nossa, ia ser da hora! Nossa, é perfeito. Mas a coroa está? Isso! Não. Tsunami de vai estar lá dando sopa, né? Você sabe? Tem alguma coisa legal? Hã? Tem alguma coisa boa da sopa? Olha, se tem alguma coisa mágica aqui no cara que ele vai dar falta. Obviamente ele tá com os equipamentos dele. O furacão não ia fazer muita coisa ali? Não. E o no vencimento de área é. Tem tesouros. Tamanho dessa mesa. Que é? É um negócio de veneno. Só que fazer um tsunami. Também é uns bichinhos que controlam a mente. Certo, da hora. Bichinho no meio da cidade controlando todo mundo. Dá pra fazer isso daí. Princesa, é 50 quilômetros. Pera, o mansão de 50 quilômetros? A nuvem incendiária é. O general deles está chegando. Sim. 50 quilômetros deve ser uma porta. Nosso tempo é curto. Você pode me ajudar rapidamente? Nenhum de vocês tem algum lugar dessa cidade de elfos que vocês onde disseram? Está a coroa? Alguma coisa, qualquer coisa. Escreve a coroa. A gente tem, mas a gente não qualquer coisa. Escreve a coroa, você escreve a coroa. O Grial tem, quando ele voltar a gente dá. Um cara de árvore que seja, eu qualquer tenho. Coisa. Eu tenho. A gente também tem. Me escreveram a coroa? Eu descrevi a coroa do... Eu sei como é a coroa, né? É, a coroa ela é assim, faz uma ilusão. Mas não eu vou já na frente, vocês veem a coroa. É a que tá na cabeça do rei. Ah, pode dar o seu, vocês procurar a coroa por... Pode. Tá desconfiando dela. Onde tá a coroa? Só me fala como buscar. Pode. A coroa está próxima ao portal. É, ele deve estar lá. Ele tá lá fazendo a vistoria com os outros. A catástrofe daria certinho. É, a gente vai causar uma distração. Na distração a gente vai lá, rouba a coroa, passa pra ela e ela tira os elfos. E aí a gente rouba as coisas normais. Ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Você ouviu a nossa distração? Catástrofe. É o tsunami de Abomete. Ao mesmo tempo que o rei destrói o... A bolé tsunami. A bolé tsunami. Pra mim fechou. É agora. Então só espera 10 mil aí. Dá um bom. Não, enquanto vai fazendo a catástrofe, a gente tem que causar distração lá pra tirar os clérigos. Então, aqui a gente... Eu acho que isso é a distração. O tsunami é a distração. É. Eu não sei se eles vão... Você acha? Eles vão ser. Eu acho que eles vão sair, sim. É um tsunami, é evacuar a cidade. Eu acho o seguinte, ó. Em 10 minutos, eu vou ir pra perto... Até porque pra assim está que chovendo. Der aquele... Ah! E coro. Fui. Até porque está chovendo. Eu vou fazer isso, Jeff. Sim, está chovendo. É verdade, está chovendo. Ou seja, o rio está cheio. O rio está cheio. Está cheio, está todo mundo dentro de casa. Já. Então é o seguinte, gente. Vou ficar perto assim que der o chance da coisa, o pessoal se assustar com a coisa. Eu roubo a coroa e volto correndo. Cuidado, tem muita gente lá, Griel. Vou tomar cuidado. Cuidado no lado meio. Griel, cuidado de Erel. Erel, tem certeza? Tem. Eu acho que não. Fui. Eu acho que é Griel e prudência de Erel. Invisível. Adoramos esses meninos! Agora ninguém vai te ver. Fui, Jeff! Você tô lá atrás dele! Cadê a magia? Tá fácil aí? Tem que pegar aqui. O Grêmio tá assim, ó. Os filhos do Éden. Os filhos do Éden. Posso que quiser. Ela vai fazer tsunami. Você tem anotado aí? Perfeito? Deixa eu ler. Ela vai criar o tsunami. Posso ajudar? O tsunami tem no... Pera, antes de eu sair, peguei um pedacinho de ferro, transforma naquela coroa que ela tá mostrando. Vai trocar? É. Não sou eu que faço. Tu consegue fazer ilusão? Na cor desse pedaço de ferro? Eu acho que não. Princesa, você consegue fazer uma ilusão da coroa desse pedaço de ferro? Consigo! Foi. Não, não consigo. Quem tripé é esse? Caraca! A gente tem que tomar cuidado, porque é perigoso pra gente também. A gente voa. Até mesmo porque a gente tá do lado do rio, né? Posso ajudar ela? Como? Acho que essa casa é protegida, né? Ah, sei lá. Não sei, quem proteção para ela? Lembra? Pode! Você não pode fazer uma coroa de planta, sem lá? Princesa, você não pode fazer uma ilusão dessa coroa? Eu não sei fazer pela real? Com esse ferro aqui? Do que? Teste de força. Porque se eu tirar, ele vai perceber. Se eu trocar, ele vai demorar um pouco mais pra perceber que eu perdeu a coroa real. Tá pressionado. Ele vai sentir que pôs ela na mão na cabeça, mas ele fala, tá aqui. Não consigo fazer. Que magia que é? Lani, você consegue fazer uma cópia razoável e rapidamente? Folgado. Eu não faço a menor ideia de que magia seja. Que magia, é alguma coisa que de magia craft. Que faz transmutação? Ele tem. Dar metal. Eu tenho isso. Você tem? Então faz tua fita. Usa o grupo, para de ficar usando NPC. Não, tô aqui. Trabalho de equipe, não, porra. Não, ele perguntou pra mim, eu não tenho. É. Trabalho de equipe. Alguém pode fazer? Cadê a proatividade? Me dá um pedacinho de alguma coisa do lugar. Alguém pode me dar um pedacinho de alguma coisa do lugar? Porque o cara já falhou no teste de inteligência. Alguém, por favor, me ajuda. Eu falei, eu não tenho nada de lá. Eu comprei flecha. Eu só tenho de Valcária. Eu não tenho do Valcária. Não, ela falou que ela quer do refúgio. Ela quer do refúgio. Mas ela falou especificamente que era do refúgio. Eu entendi isso. Vai pra isso que eu ajudo. Então, ele falou que tem uma cidade de elfos. Então, mas... A cidade de elfos é o refúgio. É o refúgio. Não é Valcária pra mim. Pra mim também não. Mas, gente, depois a gente conversa sobre isso. Vamos lá. Ela não sabe desses detalhes, gente. Mas por isso que eu olho pra... Em nenhum momento ele falou pra ela que tem um semiplano criado por Glórien, que é o último refúgio de Glórien. Por isso que a gente ficou quieto. Porque ele ficou quieto. Ele falou... Eu esperei o Grêmio. Só o Grêmio. Sim. Pra ela tem uma cidade de elfos. Deixa eu te explicar, hein. Vai ser difícil. Não, tô falando pra lá... Porque é um semiplano criado por Glórien para os elfos, então não tem como ir direto para os elfos. Mas tem uma cidade, se funcionar. Tem uma cidade em volta, a gente pode ir para a cidade. A gente pode chegar próximo da cidade, porque não vai brotar, tipo, 500 elfos lá. Ninguém liga para aquele bairro. Eu ligo em Valcária. Me arrumem algo desse lugar. Ok, tem aqui uma estátua. De Valcária. Ok. Isso eu tinha, de Valcária eu não tenho. Você manda. Ó, igual essa que ela fez. Vão destruir minha cidade. Ela mostra a imagem da coroa. Pera. Tô vendo as dimensões. Ó, tocado. Os detalhes. Tá tocado. Começa a moldar. Só que ela não vai ter cor. Don't matter. Ele não vai olhar. Não, isso é legal. Pinta com aquela... Tem cor aí. Cor é ilusão. Pinta com o... Então, a gente não tem ilusão... Mas aí não pode. Por quê? Porque eu tenho que criar item a partir de até uma certa quantidade de dinheiro. Não, mas é pra ser irrisório. É só pra ser imagem. Ah, tintura é... É sangue. Pinta de amarelo. É coroinha de carnaval. Ainda não vai custa R$2,00. Tem papel alumínio. É que tá. Assim, se eu só tirar o cara não percebe. Os caras. Ah, tá aqui ainda, ok. Foi a água que bateu aqui. É. Ok, então. Então vamos finalizar. São mais de 8 horas. A Toca então ela vai, faz a coroa. Uma réplica da coroa. De carnaval. Próxima o suficiente. E entrega na sua mão. E eu vou invisível pra lá. Invisível você vai em direção até onde tá as tropas. Tá? E você já avista. O Rei Howard. Né? Rei Otário. Facilmente. Tá? Todos os exércitos ali, todos os pelotões reunidos ali. Tá? A chuva começa a aumentar. Você sente atrás de você, Griel, o rio ficando cada vez mais selvagem. A correnteza aumentando cada vez mais. Tá? Você olha para trás e você percebe que o rio ele forma ondas. E vem quebrando essas ondas na margem dele. Até que chega um momento que as ondas começam a passar por cima da margem já. E você percebe que é mais um segundo para que uma onda gigantesca evada de dentro do rio e tome conta da cidade. Na hora que... Quando, nesse momento, você começa a escutar as tropas todas gritando em uníssono, batendo os pés e fazendo tremer toda a cidade. Ai, Hawk! Ai, Hawk! Peguei a coroa. Ai, Hawk. Ai, Hawk. Mandei localização no tempo. Na próxima sessão. Nessa na hora. Na próxima sessão. Os caras vão estar olhando pro Tuar, é só pra pegar. Ok. Na é próxima. Uma boa distração pra você. Exato, é melhor. Ai, Hawk. Tá chegando. Fudeu. Perna pra quem tem. É que eles não viram ainda que é algo que o rio tá crescendo. Eles estão longe. É. Exato. E quando o tsunami chegar nele, já vai ser tarde demais. Mas sinceramente, pra mim o Harnack chegar já é um suficiente pra pegar a coroa. Pra você pegar a coroa, mas é a distração pra tirar os. Mas temos um problema. Tsunami. A gente não foi pegar os livros na biblioteca ainda. Eu sei. Mas só falta isso. Guarda só. Só falta isso. Os anões e as fadas vão vir pra tirar o tempo. A gente pegou o princesa mais fácil que eu pensei. E falta agora decifrar a muralha, né? É. Será que é a coisa? É, esse vai dar trabalho. A muralha? É, isso aí que vai dar um trabalho. Essa muralha vai fuder, hein, galera? Agora é contar de quanto tempo máxima. Exato. Porque tem certeza que o paladino vem junto. É legal que o senhor falou, falou o paladino, só tem um filho da puta lá. É, só tem um paladino. Só tem um paladino e vocês não derrubaram o templo. Aí. E teoricamente Deus malignos não tem paladino, mas isso tem. Em Tormenta tem. Não, falou que. Em Tormenta, Deus malignos não tem paladino. É. Quem falou isso? Tá no livro. Tá no livro e fizeram uma discussão essa semana no grupo. Porque paladino teoricamente. Não nessa mesa. Bondoso, né? Não, paladino é um guerreiro sagrado. É. Bom, mas em Tormenta RPG, paladino é real e voto. Não. Em Tormenta RPG não tem paladino do voto quebrado. Não tem, porque é o outro sistema. Mas se vocês pegarem o panteão, vocês vão ver que tem paladinos de outras tendências, inclusive. Não, sim. Mas Ragnar não tem. Tem agora tem. Agora tem porque você criou. Tem um único. Porque normalmente não tem. É o paladino. E ele tem bolotas de sabu. Só pra foder vocês. 20? Ou já perdeu algumas? Ele tem 21, né? 21. Até que, sério, já, se não fosse o agravante, isso aqui ia demorar muito mais. Foi a única que a gente conseguiu achar alguma coisa. Vou falar pra você, trocar algumas coisas é ruim. Vocês mandaram bem. A gente tem que complicar. Esse é o problema. Claro, porque isso aqui já não é complicado de fazer. Só resolveram em menos de 5 minutos. Foi um turno. Foi um turno. E a gente fez um turno rápido. Sabe por quê? É. Eu olhei rápido e vi o que torna o campo pior. Atenuante, agravante. Só que eu coloquei nessa linha, aí não bateu. Falei, fudeu. Ele ficou olhando, ficou tentando várias outras e... Ah, eu coloquei errado. Agravante, deu certo. Aí daí foi rápido. Foi bem rápido, né? Só que o problema foi descobrir o agravante.